Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas Podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Mercado Iotto, sou economista, analista de investimentos. Estou aqui com o Ricardo, meu companheiro de bancada. Certo, Ricardão? Tudo tranquilo, senhor Guilherme. Que compartilha exatamente as mesmas credenciais, correto? É isso aí. Ricardo, vamos falar de um tema hoje que a gente nunca falou, é inédito, em mais de 3, quase 4 anos de economista, certo? Só que é algo que muitas das vezes a gente ignora. E a gente só volta a falar sobre isso quando vira manchete. Exatamente isso que eu ia colocar, né, Gui? Assim, virou, infelizmente, é um tema que virou paisagem. Virou paisagem, cara. Mas por vezes as manchetes nos trazem de volta à realidade. Perfeito. Hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Só que olha só que interessante. A gente vai falar sobre segurança pública com um economista. A gente não vai falar com um policial, a gente não vai falar com chefe de batalhão, a gente vai falar com um economista, porque nós estamos interessados no quê, Ricardo? Dados. Em dados, no impacto. Se esse é o caminho certo a correr, se esse não é. Então, depois aí da operação do Rio de Janeiro, né, a gente viu que esse tema voltou à tona e voltou com uma relevância excepcional. Então, hoje a gente vai falar com Felipe Tavares, que é economista-chefe da BGC, mestre em economia pela USP Exalc, e já virou, inclusive, um amigo. Felipão, muito obrigado aí por estar novamente aqui na bancada dos economistas. Um prazer receber você, cara. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falar de um tema que eu pessoalmente acho super interessante e sou curioso. Eu não sou especialista em segurança pública, antes que viralize aí eu... eu falei, cortes, especialista, né? Não sou especialista em segurança pública, eu sou curioso e afetado, assim, eu sou vítima do negócio. Legal, boa. Pessoal, para terminar aqui o currículo do Felipe, ele é especialista em macroeconomia aplicada, finanças, regulação econômica e métodos quantitativos. Foi economista-chefe da CNC e no governo federal atuou como superintendente de estudos hídricos e socioeconômicos da Agência Nacional de Águas, onde criou a coordenação de mudanças climáticas. Antes disso, foi diretor de privatizações do Ministério da Economia, participando dos principais projetos de concessão e privatização do país. Uma coisa muito interessante que eu já estava batendo papo aqui com o Felipe, que antes ele falou, poxa, antes de vir aqui hoje de manhã, estava inclusive procurando alguns estudos que tendem a mostrar qual que é o tipo correto de operação, o que deve ser feito, né, para melhorar a segurança pública ou não. E aí, Felipão, já queria começar levantando aqui uma bola, né? Porque é o seguinte, a gente viu essa operação que aconteceu agora no Rio de Janeiro, né? E no primeiro momento, eu acho que pelo resultado, né, e pelos números que a gente viu de afetados na operação e tudo mais, chamou muito a atenção. Mas acho que como a gente já está habituado a um certo modus operandi, né, de imprensa e tudo mais, a primeira percepção que eu tive, aí, Ricardo, se você teve outra, acho que você pode compartilhar também, foi a de que, nossa, isso vai pegar muito mal, cara. Vai pegar muito mal essa operação pelo governo do estado do Rio de Janeiro e tudo mais. E quando a gente foi ver, ela foi aprovada, acho que pela maioria da população, a população em geral, né, quem não mora em comunidade, mas ela foi principalmente aprovada pelas pessoas que moram em comunidade, o que para mim foi uma surpresa. Por quê? Porque a percepção que eu teria era de que isso não seria aprovado, talvez, né, de novo, não sou um especialista no assunto e tudo mais, mas por acompanhar aí o mainstream. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é, você comentou que estava pegando alguns estudos, esse tipo de operação, né, que foi implementada lá no Rio de Janeiro, que inclusive você comentou aqui comigo antes do podcast começar, já tem mais algumas marcadas. Ele é o tipo de operação que, do ponto de vista científico, né, ou seja, do ponto de vista de dados, ele é eficiente para melhorar a segurança pública no Brasil, no país ou em uma determinada região, ou não? Operações policiais a fim de reduzir criminalidade, melhorar a sensação de segurança, redução de furtos, homicídios e tudo mais, elas devem seguir para um outro caminho, um outro modus operandi. Cara, acho que assim, olhando um pouco a literatura, acho que essa é a grande pergunta, né? A resposta é que é sim e não ao mesmo tempo, assim, no sentido de que sim, ela é uma condição necessária para você conseguir melhorar a segurança pública. Porque o que toda a literatura mostra é que áreas dominadas por facções, né, por grupos ali paralelos ao Estado que exercem ali influência e domínio sobre a população e atividade econômica daquele lugar, geram o pior resultado para a sociedade, em termos de índices de homicídio, de crimes violentos, aí não é só homicídio, e de extorsão, né? A gente tem até um estudo recente que analisou ali o Nordeste, acho que é o caso do Ceará, se não me falha a memória, que você tem nas regiões que são dominadas por facções, você já tem um custo ali, um imposto do tráfico que chega a ser até 15% do faturamento anual do varejo. Caramba. Ali da região. Então, assim, e isso a gente vê em matérias de reportagem no Rio de Janeiro, nas comunidades, que tem de fato ali um custo sombra para funcionar, para manter o mercadinho aberto, o mototáxi que eles arrecadam dinheiro. Então, assim, tem um custo grande. Então, a ação da polícia para retomar esse território é necessário para você conseguir começar a discussão da segurança pública, porque você não precisa nem ser muito especialista, é uma questão de lógica que se você tiver vários pedaços do país dominados e trancados pelas facções, não tem o que se discutir de segurança pública. O cara é dono de um pedaço do país e ele faz o que ele quer ali. Então não tem o que se discutir, você não vai conseguir melhorar a segurança nacional, sendo que a lei só se aplica em X% do território, não vale na totalidade, né? Então assim, é uma condição necessária a retomar. E os estudos mostram que depois que você retoma o território, você tem automaticamente queda, redução de homicídio, de crimes violentos, e que isso é algo importante. Só que é preciso que o Estado continue na presença e no domínio daquele território. Então, por exemplo, você tem outro estudo que analisou o efeito das UPPs e mostrou que, de fato, depois que as UPPs entraram, você teve redução de 20%, 30% dos homicídios nos anos subsequentes, que o domínio estava feito pelo Estado ali naquele território. Então, tem que ter um pouco de tudo, né? O que a gente sabe, né, da onde essa operação, né, isso entra na literatura? Lá em 68, o Gary Becker, da Universidade de Chicago, ele ganhou o Nobel pela linha da teoria do crime, né? Ele é o pai da economia do crime. E o que ele basicamente falava? Ele falava que o bandido, né, o infrator, ele faz uma avaliação econômica, né, de custo-benefício, ali, de valor esperado do ato ilícito que ele vai cometer. Então ele pondera o custo, ele pondera o benefício. Se o resultado for positivo para ele, em termos líquidos, o cara toma a decisão de cometer o crime conscientemente. Uhum. E aí o custo, ele entra em várias coisas, né? Porque é a probabilidade do cara ser preso, é a probabilidade daquela prisão afetar ele pro resto da vida, é o custo de imagem social, é o custo de uma dana, de uma pena corporal, por exemplo. O pessoal fala, por que que no Oriente Médio ninguém rouba? Pô, você perde a mão de roubar, então você fica também com estigma social, não é só o dano ao seu corpo, né? Você cria ali um estigma que o cara bate o olho, sabe que você roubou. Por exemplo, isso é muito negativo ali na dinâmica social. E os benefícios, você tem dinheiro, né? Você tem o lucro, só que você também tem reputação, você tem respeito, né? Isso tem que entrar na conta. E o que é engraçado? A gente ignorou isso em grande parte das discussões, porque só quando você escuta o cara do BOPE, o cara da rota, o policial militar, ele falando como que é a dinâmica do moleque entrar pro tráfico, pro crime e tal, ele coloca, obviamente, o fator financeiro como um ponto de decisão muito importante, só que ele também coloca o ponto de respeitabilidade ali naquela comunidade. O cara se torna uma pessoa ilustre em determinados segmentos e tudo mais. E isso a gente acha que não entra na conta, entendeu? Mas isso entra. Então, assim, desde 68 a gente já sabe que tem esse custos e benefícios ali atrelados. Se você tiver cada vez o Estado mais frouxo de um lado e o bandido sabendo, pô, eu posso dominar aqui o território e a probabilidade de eu ser preso, de eu ser retomado, de eu ser morto numa operação cada vez é menor, ele começa a maximizar o benefício líquido dele de tomar aquela decisão. E a gente viu isso acontecer. Da mesma forma, então, se o Estado entra e retoma aquele lugar e se torna uma ameaça crível para o bandido, a polícia ir lá e fazer seu papel, você aumenta o custo. Então, você diminui o incentivo ao cara ficar naquela vida, porque ele sabe que pode dar ruim para ele, né? Então, a literatura mostra isso e ela reforça isso com o passar dos anos. Uhum. Você tem trabalho desde então sempre mostrando o mesmo resultado. As pessoas testam coisas diferentes ali, né, fatores diferentes no meio da teoria do crime, mas basicamente a gente sabe que funciona. Interessante. Sabe uma coisa que eu queria perguntar? Porque quando a gente vai olhar o Brasil, né, pô, em vários aspectos a gente percebe de gastos públicos que o Brasil é ineficiente. gasta muito e tem resultados muito aquém do esperado, muito aquém de seus pares. E na segurança pública, parece que a gente tem esse fator também, porque se a gente for olhar os gastos públicos no Brasil nos últimos 20, 30 anos, eles aumentaram. Mas, do mesmo lado, parece que a gente tem aqui também as taxas, isso em termos reais, tá? Entre 96 e 2018, cresceram mais 100%. Mas os homicídios também, nesse período, eles cresceram. Então, o que, que dá para a gente falar? Que o Brasil ele é ineficiente também no setor de segurança pública, ou seja, ele, a gente está tá gastando cada vez mais, mas de maneira ineficiente? Com certeza, né? Isso não, a gente não precisa nem fazer muita conta. Assim, e tem umas coisas que são meio... É intuitivo, de novo, assim, se você parar para prestar atenção, tirando a parte cultural e ideológica que se instaurou no tema segurança pública, né? Se for ouvir diretamente o que a pessoa está te falando, olhar os dados e ver os casos, né? Você tem, duas semanas atrás eu vi na TV, tem uma rua em Pinheiros, num bairro, um lugar movimentado, lugar nobre, perto da Faria Lima e tal, que é o campeão de assalto de roubo de celular. É Matheus Grock, inclusive é a travessa da minha casa. Então, ali a gente sabe que é campeão de roubo de celular, etc e tal. E cadê o efetivo, entendeu? De se combater, de pegar. E aí abre para outras coisas. Por que, que o gasto também é ineficiente? Porque, deve ser muito difícil, cara, a vida do policial na rua. Porque, é o inferno. O cara, ele vai apanhar da mídia. Ele tem o risco de vida de lidar com o bandido e tudo mais. Ele tem o risco reputacional de lidar com a população, porque se ele tá num bairro que o pessoal apoia mais bandido e tal, ele ainda toma as tomatadas, é xingado pelas pessoas na rua, de ser truculento, etc. E ainda que ele faça o trabalho dele, que já tem todo o estresse possível, ele leva o cara para a delegacia e ele ainda fica de errado porque a justiça solta e porque a lei não consegue ser aplicada efetivamente, aí o cara marca ele, fica com raiva, vingança, etc. Você tem todos os incentivos a ser muito ineficiente. Então, todo o gasto que você teve para mobilizar, por exemplo, uma viatura, um policial e tal, para prender o cara, ou uma mini quadrilha que estava roubando o celular, você joga no lixo, porque você não consegue ter a efetividade do retorno. E a eficiência da política pública, ela, de forma muito simples e resumida, ela é medida assim, quanto que eu apliquei, quanto que voltou de retorno. Se o retorno em você ter o efetivo policial na rua fazendo o trabalho dele se torna zero, porque a justiça solta por esses motivos, é 100% ineficiente esse gasto desse efetivo que você mobilizou, né? Então vira uma situação muito difícil de você querer resolver. E até pegando um gancho nisso, que é... Aí a pessoa fala assim, mas você só quer combater o menino pobre da rua que é vítima, que rouba o celular para, sei lá, comprar um Danone, uma cerveja. A pessoa fala, não, cara, você tem que pegar todas as etapas do crime, né? Senão, aí o pessoal fala assim, por que você não prega o líder, o chefão que lava o dinheiro, que traz armas para a rua? Fala, cara, você pega todo mundo, mas como que normalmente você começa uma investigação para conseguir pegar toda uma cadeia? Você pega o peixe pequeno, prende ele, aplica a pena, você tenta dar incentivos para esse cara delatar, para esse cara mostrar para você como funciona a engrenagem por dentro e tal, até que você consegue chegar no manda-chuva. Você tem filme descrevendo várias operações desse tipo, você tem casos no Brasil que foram bem-sucedidos com isso. Então, assim, deixar de combater na linha de frente o crime, obviamente, não é uma opção para resolver o problema, entendeu? Legal. Uma coisa que eu queria te perguntar é... E aí era um caso emblemático, acho que é um dos analistas aqui, ele foi viajar para a Alemanha, não sei se foi você, Ricardo, mas ele teve a seguinte experiência. Pô, fui lá na Alemanha, uma determinada cidade, desculpa pessoal, se estou falando do país errado, enfim. Mas eu fui e não tinha catraca, né, no ônibus e tudo mais. Só que eu percebi que todo mundo ali na cidade da Alemanha pagava o bilhete. Sem exceção. Em Portugal, outro país que a pessoa visitou na mesma viagem, mesmo esquema, não tinha catraca, tinha só um negócio ali para você passar o seu bilhete. E, sim, tinha um percentual relevante das pessoas que nem passavam, assim, ou seja, não compraram o bilhete. E uma das coisas que ele percebeu é que na Alemanha, a pessoa passava visitando, né, ali, eventualmente um guarda, digamos assim, passava para checar se a pessoa tinha comprado o bilhete. Se não, era aplicada uma multa pesada, né? E acho que tem duas coisas aqui que dá para a gente perguntar no Brasil. Primeiro, Se as penas no Brasil, elas são, digamos, relativamente mais leves, o que tende a estimular esse negócio de custo e benefício pro criminoso. E outro ponto, né, se não só a pena, se ela é efetivamente aplicada. Porque uma coisa é você ter a pena lá na Alemanha, ah, se o cara for pego, ele vai ter que pagar uma multa de 300 euros, mas não tem nenhum guarda. Se não tem nenhum guarda, ninguém nunca vai ser pego, ninguém nunca vai pagar, como por exemplo deve ser o caso de Portugal. Deve ter alguma penalidade pro cara que, pô, entrou no ônibus e não pagou, mas como não tem o guardinha, as pessoas ficam tranquilas ali em não comprar o bilhete. Então, você tem algum ponto que mostre que a pena no Brasil ela é mais branda do que em outros lugares, ou ela não é efetivamente também aplicada quando a gente tem o registro da ocorrência? Cara, o Brasil acho que é um caso interessante a ser estudado. Aí, assim, de novo, não sei todos os países, mas aqui no Brasil, o que é certo? A gente tem uma ótima legislação em quase todos os assuntos, né? A gente sempre, normalmente, é o número um em termos de sofisticação de legislação, né? Seja orçamentária, fiscal, pô, a gente tem regra para tudo, instrumento, beleza. A gente aplica muito mal o que a gente escreveu no papel, né? Então, assim, cumprir a lei é outros 500. E no Brasil, já é tido como conhecimento comum, isso já é o padrão, que qualquer pena que seja aplicada, ela só é cumprida no máximo um terço dela, né? E você tem casos extremos desse absurdo. Primeiro é, crime que é de baixa periculosidade, né, um furto, um roubo de celular e tal, ninguém é preso por isso. E isso ocorre, você tem inúmeros casos relatados, esse é um grande incômodo de policiais falando, né, na internet, explicando, pô, roubo o cara, levo e o cara é solto na mesma hora e eu fico lá de castigo preenchendo formulário para justificar, não sei o quê. Tal. Então, assim, não se aplica, né? Você tem lá toda a dinâmica, tem, esses dias viralizou aí um vídeo de uma juíza lá em Minas Gerais, que praticamente era amiga do cara lá que estava sendo preso pela terceira vez por homicídio qualificado, sei lá o quê, e ela falou, pô, fulano, você de novo aqui e tal, não sei o quê. Ela soltou o cara e o cara foi de novo preso por homicídio de novo, assim, tipo, negócio assim, maluquice. Né? Em outros países, a pena quando é aplicada, ela é realmente levada muito a sério. Só que nesse mesmo país, que é tudo muito relativizado em termos de penas, e aí até só um ponto a mais de mostrar o quanto é absurdo isso, é um tema que está na mídia hoje, né? Tem o Marcinho VP, né, que cresceu aí nas discussões Oruan, Comando uhum. Vermelho, não sei o quê. Esse cara foi o cara lá que pegou o Tim Lopes, né? Ele e o outro lá, o Elias Maluco, os caras cegaram o Tim Lopes vivo com um cigarro aceso e tacaram fogo nele no meio do pneu vivo, né, o famoso micro-ondas aí que foi divulgado na mídia, na internet. Pô, isso chocou o planeta, né, o tamanho da crueldade, do absurdo que foi feito ali. E isso não quer dizer que eles só fizeram isso essa vez, né, isso já era uma uhum. prática comum, é que ficou muito famoso no caso lá do Tim Lopes. O cara tá preso há 30 anos, sei lá, 32 anos, 31 anos. Ele vai ser solto porque você não pode ficar preso mais do que 36 anos no Brasil, se não me falha a memória. Esse é o máximo que alguém pode cumprir de pena. Ele tá para ser solto. Esse cara cometeu esse crime absurdo. A sentença dele, acho que foi de 60 anos, 80 anos, não sei quanto foi. Mas ele não vai chegar nem perto de cumprir tudo, porque não cabe, porque é desumano você deixar uma pessoa tanto tempo na cadeia. Humano é fazer queimar o cara. Sim, um absurdo, né? Então, assim, claramente você tem um incentivo muito ruim que fala, pô, você pode ser um monstro que o custo é baixo de ser um monstro, né? E o cara ainda ganha fama, isso na cabeça de muitas pessoas se torna um incentivo. Pô, o cara ficou famoso, apareceu na TV, ele é líder de uma facção, tem dinheiro, o filho é MC famoso. Pô, pro cara que [S2] Uhum. [S1] Não tem nada, pô, é muito o que você tá dando de incentivo torto, né, pra, [S2] Uhum. [S1] Pra ele, né? Mesmo sem querer. Só que nesse mesmo país que faz esse absurdo, você tem casos que são curiosos. Por exemplo, foi contado, a gente tinha um problema muitos anos atrás de pichação e destruir lá a estátua do Carlos Drummond de Andrade no Rio de Janeiro. Isso viralizou na internet. E aí pintava, arrumava, o pessoal roubava o óculos, pichava. Teve lá um juiz, sei lá qual foi a circunstância, eles conseguiram enquadrar que a pichação daquilo era crime ambiental. Isso tem uma coisa que se cumpre no Brasil, é crime ambiental. E aí um casal, acho que era gringo até, pichou, fez lá, depredou, a estátua tinha acabado de ser mudado esse entendimento, e os caras foram presos, foram pra cadeia por causa lá da estátua. E aí nunca mais ninguém pichou. Uhum. Pô, então, num caso bobo, assim, comparado a homicídio, né, tráfico, né, pichar uma estátua se torna, agora não mais, né, porque pichar a estátua virou crime sério, né, mas deveria ser algo bobo, né, comparado a crimes mais violentos e tal, se cumpriu a pena e se resolveu. Ninguém nunca mais pichou, ninguém nunca mais mexeu ali com a estátua. Imagina se a gente levasse a sério a pena aplicada nos outros crimes. Talvez a gente diminuísse o incentivo pro cara que tá meio que no meio na termo dúvida. Ali, na dúvida, vou ou não vou. Depois os caras falam, pô, vou pegar 10 anos de cadeia se eu roubar o celular, pô, não vou mais roubar celular. Uhum. Será que a gente não diminui violência na rua, alguns homicídios idiotas que são cometidos pelo cara tá afobado ali com uma arma na mão, só querendo seu celular e sem querer disparou. Uhum. Tem vários policiais que falam isso. Pô, muito bandido sai pra rua e nem quer matar. Mas ele acaba matando por um azar ali do destino. Então o cara ficou afobado, aconteceu alguma coisa e foi, entendeu? Mas ele não era um assassino, ele não queria realmente fazer aquilo. Mas dane-se, né? Foi uhum. também, né? Matou. Então, assim, você tem essas coisas que são peculiares no Brasil, entendeu? Uhum. Esse lance do cumprimento de um terço da pena só, isso para ser alterado. E aí é um ponto, né? Assim, porque alguma coisa vai levando o Brasil a ter, digamos, esse tratamento mais, digamos, menos, mais brando com o criminoso com relação a outros países. Dá pra gente trazer um paralelo, assim, ou fazer um paralelo, falar o seguinte, pô, existem países que com esse tratamento brando, eles têm também, têm uma percepção de segurança, baixa taxa de homicídio, baixa taxa de criminalidade, e ele tem esse tratamento brando também com o criminoso, com o infrator. Eu fico pensando muito, né, não sei, não conheço nada, mas sobre a Europa, será que a Europa tem esse tratamento mais brando com o criminoso, com o cara, com o infrator, e ela tem uma segurança pública muito melhor do que o Brasil? Será que esse é um fator que leva ou não? Países normalmente que têm esse tratamento mais brando com o infrator, com o criminoso, eles vão ao longo do tempo colhendo taxas cada vez maiores de criminalidade. Vou resumir aqui. Só nessa linha que o Gui colocou, olhando para o nosso caso, é muito mais uma situação de as penas precisariam ser até mais severas ou bastava que as penas que atualmente são aplicadas fossem efetivamente cumpridas? Só em complemento a isso. Acho que essa colocou. Segunda um pouco mais fácil, porque era só cumprir, assim, já teria um avanço muito significativo se cumprisse o que se está estabelecido, né? Então, isso já traria um ganho significativo para a gente e mudar esses entendimentos de que o cara é vítima, né? Aí é interpretativo, porque assim, se o cara é réu primário, é menor e tal, nunca vai cumprir a pena. Tem que fazer muita coisa errada ou escrever de batom na estátua da STF para conseguir cumprir pena desse nível sendo réu primário. Uhum. Né? Vai ser tráfico, homicídio, venda de ser humano, sei lá, coisas mais hediondas possíveis. Ou crime ambiental. Ou crime ambiental dá problema sério, né? Então, assim, cumprir a pena, cumprir a lei, acho que já teria um ganho grande. Né? E essa parte interpretativa vem porque o ministro da Justiça recentemente deu uma palestra pública, tá no YouTube, então não sou eu que estou falando. Ele falou que a gente precisa ter uma política de desencarceramento, né? Que não tem que ficar prendendo todo mundo a todo momento e tal. Então, assim, isso é interpretativo. Né? Então, acho que mudar esse entendimento já traria grandes ganhos. Né? Sobre o crime, né, e países, o que, que é, assim, aí de novo, né, do rol de coisas que eu já vi, já li, né, o que, que a gente vê? Os crimes pelos países, eles são muito distintos entre si. Né? Então, cada país, dado a sua conjuntura de fatores, isso vem lá também da teoria do Becker, os fatores estruturais do país, eles influenciam o tipo de crime que é cometido naquele lugar. Tá? Então, por exemplo, na França, né, na Europa, pickpocket, né, furto, é algo extremamente maior do que no Brasil. Né? No Brasil, até brincadeira, acho que o bandido, o cara que é assaltante, ele fala assim, eu não me humilho ao ponto de te roubar sem você saber. Tem até um vídeo aí de humor no YouTube que o pessoal fala assim, não, o assaltante aqui, ele respeita a vídeo, porque ele fala assim, ó, estou te avisando que vou te roubar. Então eu olho no seu olho. Não fica escondido. Acho que é do Gregório do Vivier, que ele faz lá uma piada com isso. E, pô, é uma piada, mas tem um ponto talvez cultural aí no negócio, né? Mas lá na Europa, você não tem esse confronto, mas o pickpocket, pô, é gigantesco. Então, você piscou, você perde carteira, celular na França, em Londres, né? Em todos os lugares. É, mas nos países onde tem problemas muito mais sérios, principalmente com crime organizado, isso é até um estudo recente que eu li hoje de manhã, que é de 2024 lá. O pessoal comparava a máfia russa, lá da Sicília, né, a gambeta, que acho que eles chamam. Eles mostram assim, toda vez que o Estado sai, né, ele diminui a presença e a facção consegue tomar conta ali, você tem uma presença muito maior de crimes violentos. Então você começa a ter, não necessariamente o homicídio, mas o cara começa a ter agressão física, lesão corporal séria, ele começa a ter extorsão, você começa a ter ali uma dinâmica muito mais perversa e muito pior e negativa naquela região. E isso é visto em vários países da Europa com essas duas facções, essas duas máfias que tem lá. E isso é um problema muito sério. Extorsão de serviços públicos, isso ocorre lá, a gente não criou do zero. Aqui, a gente tem isso é visto também na Colômbia, no México, tem bastante literatura, tanto que o da Colômbia, tem até um trabalho que eu li hoje de manhã, preciso ler ele até com mais atenção, que é de 2015, que é do Acemoglu, Nobel do ano passado. Né? Acemoglu, Garcia Rimeno e Robinson, né? Os dois Nobels do ano passado de instituições, que eles estudaram o caso da Colômbia. E aí que eles viram que a ausência do Estado tinha um efeito muito significativo sobre a atividade econômica, que toda vez que o Estado saía, a facção entrava lá, os cartéis e tal, você tinha uma diminuição expressiva da atividade econômica e toda a qualidade de vida. E aí eles conseguiram medir que, em média, lá nas diferentes regiões e facções da Colômbia, quando o Estado retomava aquela região, você tinha um crescimento econômico de, em média, 20%. Superior. Você tinha um boom de crescimento econômico porque tudo voltava a funcionar de forma mais orgânica e tudo mais. Né? E vários outros estudos para o caso da Colômbia também chegaram em parâmetros semelhantes, mostrando impactos de 10% a 30% em atividade econômica quando o Estado retomava a região. Né? Nos Estados Unidos, você viu isso, por exemplo, recentemente. Hoje, se você pegar um mapa dos Estados Unidos, eu não vou ter os dados exatos de cabeça, mas os estados onde se tornaram mais coniventes com crimes, né, de roubo e etc., né, que agora recentemente na Califórnia, se você roubasse até $90, não era nem considerado crime, aí tinha aqueles vídeos viralizando da galera invadindo loja e roubando tudo, né? Nesses estados você teve muita piora de criminalidade, só que não crime só de assalto e tal, você tem extorsão, você tem homicídio, você tem uso de drogas, tráfico, tudo vem a reboque disso. Nos estados onde eles eram mais duros com a aplicação da lei, por exemplo, Flórida, Texas, cara, os índices são maravilhosos em termos de qualidade de vida, de segurança, de escolaridade, de acesso à saúde, tudo melhora nessas regiões. Então, assim, no mínimo as pessoas deviam ficar com a curiosidade de entender, pô, todo lugar que a gente libera fazer groselha começa a dar errado, e todo lugar que a gente tenta seguir a lei mais à risca, né, de forma mais firme, etc., valoriza o funcionário da segurança pública, policial e tal, as coisas vão bem, né? E historicamente a gente tem vários casos disso no próprio Estados Unidos, né, com redução ali de controle do Al Capone, né, de vários grandes gangsters, né, e facções, sei lá como que eles se denominavam lá. Você tem efeitos claros, né, da parte boa de você combater o crime. Uma pergunta interessante, porque nos Estados Unidos você tem isso, né? Então, cada estado ele aplica uma política muito diferente, ele pode aplicar uma política muito diferente da outra. A gente teve esse exemplo que você colocou da Califórnia, né? Pô, não é crime, o cara não vai ser preso se roubar até um determinado valor, e aí geraram esses vídeos e tudo mais. Não sei se você tem essa resposta, né, mas é algo que me surgiu aqui. Será que isso, inclusive, não melhorou a condição de outros estados que tinham penas mais duras, já que o cara falou o seguinte, pô, aqui, seu furto, seu roubo, digamos que é hoje o meu, minha quase uma profissão, um complemento de renda, digamos assim, eu tenho aqui custos relevantes. Mas, pô, lá na Califórnia, não, cara. Eu não vou ter mais esse custo. Então, eu vou sair daqui desse estado, sei lá, Texas, onde a pô, as penas são bem mais duras e, cara, é muito mais fácil de ser aplicada, e vou para Califórnia. Então, esse, o fato da Califórnia ter reduzido, afrouxado a pena, afrouxado a legislação para furto e tudo mais, não fez com que outros estados, sem que eles mudassem as regras, tivessem uma melhora dos indicadores? Sim, isso ocorre, e aí tem um fator que é muito interessante, que é, tem até um trabalho recente para o Brasil, que é de 2022, da Eger, que está publicado lá num journal da Universidade de Chicago, que é o Economic Development and Cultural Change, que mostra o seguinte: toda vez que você tem aumento de homicídios e de crimes, você tem um aumento de migração dentro do país. O cara sai de uma cidade e vai para outra, ele migra no local. Então, no, nos Estados Unidos, isso também já foi visto em outros trabalhos, que, e recentemente você teve migração populacional da Califórnia para outros estados, por exemplo. Em termos de atração, de movimentação de pessoas nativas, né, só migrando ali o domicílio dentro do país, o Texas e a Flórida, se não me falha a memória, são os estados que mais atraem americanos nos Estados Unidos. Né, e são ilhas de prosperidades, de segurança e tal. Você tem vários desafios ali no, nos seus estados em si, mas quando você compara o Texas com a Califórnia, a Flórida com a Califórnia, você vê que esses estados e outros estados que são mais rígidos, né, em termos de crime, né, e questões culturais, eles tendem a performar melhor. Uhum. Né, e você está tendo muito avanço em vários indicadores. Por exemplo, as universidades da Flórida, do Texas, estão cada vez tendo mais applications, você tem crescimento de base intelectual naqueles países, você tem produtividade, você tem crescimento de atividade econômica. Em outros lugares, você tem perda relativa de posicionamento intelectual, até, por exemplo, sei lá, em Nova York, né? Colômbia tinha muito mais prestígio e era uma universidade muito mais concorrida anos atrás do que é hoje. Né? Você tem universidades de outros lugares que se destacaram. Na própria Califórnia, lá, aquele, o Vale do Silício, né? Você tem Stanford, você tem Palo Alto, né? Do The Big Bang, é uma ilha que não bebe da mesma dinâmica de Los Angeles, por exemplo, do resto da Califórnia. Ali tem uma atração, tem uma força gravitacional que leva pessoas para lá, que levam os cérebros para lá, recursos, muito maior do que outros lugares ali da Califórnia, né? São Francisco, Los Angeles. Então tudo se deteriora nessa dinâmica. Uma coisa que você começou a entrar, que é no impacto econômico, né? Então, o quanto a segurança pública ou a falta dela começa a afetar o nosso dia a dia, né? E não só na, pô, não, vou sair à noite e tudo mais, mas o quanto isso gera de custo a mais para o empreendedor, quanto isso gera de, por exemplo, imposto a mais para o pagador de impostos, né, para a pessoa física, quanto isso gera mais de custo para o Estado. Existem estimativas que apontam qual que seria o custo do Brasil, da criminalidade, por exemplo, pô, isso daqui gera, sei lá, um impacto no PIB estimado em termos de X% de crescimento. Quanto de PIB a gente perde por isso, né? Isso, quanto de PIB a gente perde por isso, né? Você tem várias estimativas que mostram isso. Por exemplo, eu mesmo fiz uma estimativa recente. Eu estou para mandar para publicar o artigo no formato acadêmico, mas eu fiz um recorte para o Rio de Janeiro recente, e antes da operação, então acabou se tornando algo que está na crista da onda hoje. Mas lá no Rio de Janeiro, na minha análise com municípios, eu vejo que o Estado perde em torno de 11 a 13 bilhões de reais por ano de PIB por conta de criminalidade. O BID, recentemente, fez um trabalho para a América Latina, para vários países, mostrando que, numa trajetória de longo prazo, os países da América Latina chegam a perder, se não me falha a memória, entre 1,5% de crescimento ao ano, caraca, em longo prazo, por conta de criminalidade. Então, se mostra que... E tem vários outros trabalhos que mostram relação com desemprego. Tem um trabalho recente lá para o Rio de Janeiro que mostrou que esse foi o que mais me chamou agora a curiosidade de dar uma olhada e me assustou, que é: em dias de conflito entre facções no Rio de Janeiro, você paralisa, no mínimo, 20% dos alunos deixam de ir para a escola. Caraca! E aí, dado o número de conflitos que tem no Rio de Janeiro, entre facções, que não são poucos... Não tem aula. 20% dos alunos deixam de ir para a escola. Cara, a possibilidade de você ter um impacto irreversível sobre produtividade, crescimento de longo prazo no Estado, é gigantesco. Porque, às vezes, sei lá, uma vez por semana deve ter um conflito entre facções, pelo menos no Rio de Janeiro. Então, cara, naquelas regiões mais tensas, às vezes a criança está perdendo, sei lá, 30%, 20% das aulas do ano, por uhum. conta de conflito. Você teve um outro trabalho que mostrava que você gastava, em média, 30% a mais no trajeto escolar para desviar das áreas de potencial risco, por conta do crime organizado. Eu tive uma moça, quando eu morava no Rio, que elas trabalhavam lá com a gente em casa, e várias vezes elas tinham que andar, descer numa estação muito mais longe para dar uma volta de 4 km a pé para fugir ali de um pedaço onde tinha uma zona de conflito de facção e do nada podia sair um tiroteio. Então uhum. elas tinham ali um custo por dia de mais 40 minutos de caminhada, sei lá, 2 horas de caminhada para desviar daquela rua. E isso acontece no ônibus que vai para a escola, isso acontece nos alunos desde pequenininho. Então, se você tem danos, que às vezes a gente não está nem conseguindo quantificar, que vai ter feito por 20, 30 anos, né? Vai ter feito na geração, naquele estado, naquela região. Então, é muito perverso. E o que é mais engraçado é, as pessoas que não vivem isso é quem defende que você não pode mexer naquilo. Então, assim, normalmente quem está defendendo que não, é cultural, eles são vítimas da sociedade, blá, blá, blá, é o cara que o filho estuda no colégio particular, que mora no Leblon, que pô, é professor da UF, da UFRJ, da USP, não vive aquela dinâmica. O cara que é trabalhador dia a dia e tal, ele corrobora as falas de todos os policiais que a gente escuta na televisão. Ele fala assim, pô, eu quero paz, eu quero ordem, entendeu? Uhum. Eu quero ter ordem para eu poder sair, ir e vir, meu filho poder jogar bola na rua, ir pra escola, não ter ninguém vendendo droga dentro da escola. Pô, eu dei aula em colégio público quando estava na graduação, dava aula de matemática, né, na rede de ensino do estado de São Paulo. Pô, e tinha tráfico aberto no colégio. Só que, detalhe, a legislação proíbe que o policial entre dentro da escola para fazer operação. Você precisa ter autorização da diretoria, a diretora tem que chamar, o diretor da escola tem que chamar e tal. Então, assim, a estrutura do Estado em algumas questões, em regiões, por questões culturais, protege também o crime. E quantos alunos a gente não perde por conta de tráfico dentro da escola, por conta de crime dentro da escola? Então, assim, é um resultado horrível. Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção que você falou aqui foi a política de desencarceramento. Né? Ou seja, a gente quer reduzir, em outras palavras, a gente quer reduzir o número de presos no Brasil. Aí você, sei lá, eu vejo aqui que você tem duas maneiras de fazer isso. Uma maneira é o país melhorando tanto ao ponto de que o benefício e custo para o cara que seja criminoso, ele fala, pô, o benefício de eu não entrar para o crime é muito bom, porque eu consigo emprego e tal, o emprego paga bem, eu vou ter prosperidade, minha casa e tal. A outra maneira é você falar o seguinte, não, eu vou, pô, agora eu só vou prender pessoas que passem dessa linha, vou jogar a linha mais para cima, ou seja, o cara cometeu um crime até aqui, antes ele era preso, agora eu vou jogar essa linha para cá, ele tem que cometer um crime mais pesado para ele ser preso, e o cara que já foi preso por esse crime que está entre essas duas linhas, eu vou soltar. Eu só vejo esses dois modos de você reduzir o número de presos em um determinado local, né? Ou em determinada região, país e tudo mais. Um, ele demora bastante tempo, se precisa melhorar o país, não é apertando um botão que você melhora. E o outro, de fato, você consegue fazer rapidamente, apertando um botão. E aí a minha pergunta é, né? Existe alguma pesquisa, algum dado que mostre que uma política de desencarceramento ela melhora a qualidade de vida da população? Porque eu tenho dificuldade em entender a pessoa que defende uma política de desencarceramento e falar o seguinte, não, agora eu vou soltar as pessoas que cometeram até esse determinado nível de delito. Por quê? Porque eu vou melhorar a qualidade de vida da população. Porra, se existem dados, a pergunta é para você, o que os dados nos mostram? Se eles mostram que vai piorar, é possível que alguém está defendendo um negócio desse. É pior que mostra, né? Assim, é curioso, né? Porque a política de desencarceramento é a política de soltar o preso, não de diminuir a criminalidade. Isso é um absurdo na essência dela, né? Isso não deveria ser permitido nem de se falar isso, né? Mas tudo bem. E o que a gente sabe, seja intuitivamente ou olhando os dados? Quando você tem as saidinhas, né, que tem, né, do que virou saidonas, né, aí dos períodos críticos, né, de datas comemorativas e tal, no dia subsequente ou nos dias subsequentes, você tem aumento de ocorrências de crimes. Né? E detalhe, a gente tem um problema muito grande nisso, que é você tem uma subestimação de todas as estatísticas de crime no Brasil. A única que é mais, não só no Brasil, no mundo, né? Mas a única que é mais fidedigna é homicídio. Só que as saidinhas, a criminalidade, o que mais pesa para a população em si, são os crimes que não necessariamente te levam como ponto final um homicídio. Então, pô, estupro, roubo violento, né, extorsão, você, tudo isso gera um dano muito grande na sociedade que às vezes é irreversível numa vida, dado o trauma que se gera, né? Isso aumenta muito pós-saidinhas. E todos os especialistas de segurança pública que são policiais, né, de fato, seja de qualquer estado, qualquer lugar, eles falam isso. Ele falou, cara, teve a saidinha, é festa do oba-oba. E o retorno desses caras para a cadeia é muito menor do que saiu. Então você tem ali, sei lá, 20, 30% dos caras que saem que não voltam mais e fica na rua cometendo crime e tal, e vai que vai. Né? Então, assim, você tem uma piora de qualidade de vida imediata quando você tem esse desencarceramento hoje, como ele funciona. Desde que a gente adotou cada vez mais interpretações mais brandas, né, desse cumprimento da pena, né? Ah, o cara só roubou um celular, não, vai embora, vai. E começou a gerar isso. Você tem cada vez mais subnotificação, porque o cara que perde o celular, se alguém te roubar o celular, você vai lá na delegacia fazer o boletim de ocorrência do celular? Não, você vai comprar outro celular e fala, pô, dei azar e faz parte, entendeu? Aqui é o carioca falando, deu mole, entendeu? Uhum. Tipo, tá na conta, entendeu? Aqui do custo de ser celular brasileiro. Celular do bandido. Isso ter... quando não é o celular do bandido. Você já comprou... Você já tem o celular do bandido. Com este propósito, ele nasceu pra isso. Exatamente. Cumpriu a missão. E tem muita gente que tem isso. Eu, pessoalmente, não tenho, né? Isso não é um incentivo para ninguém me roubar, mas não faço isso. Uhum. Mas, pô, coisa, muita gente que já trabalhou comigo e que eu vi no dia a dia que tinha realmente duas carteiras, dois celulares e tal. Então, você já tem um custo. Mas toda vez que você não cumpre a pena, você gera um incentivo ao cara a cometer cada vez mais aquele crime e você gera o desincentivo para a população buscar os seus direitos. Eu conheço um cara que me contou um caso que foi assim, e eu tenho certeza que ele é muito mais comum do que só essa pessoa que me contou. Ele falou assim, cara, eu tava no trânsito um dia vacilando, né? Aí esse é um outro ponto, né? O brasileiro agora a gente criou a questão que a gente vacila, né? Então assim, se eu vacilar, pô, eu fui o culpado. Faz parte, eu sou culpado. Faz parte eu ser roubado. Entendeu? Porque eu podei mole, vacilei. Isso é um absurdo, mas tudo bem, beleza. Mas o cara, pô, vacilei, o vidro tava meio aberto, tava no telefone, o moleque passou, grudou meu celular. Eu falei, cara, aquele dia eu tava de mau humor, dia ruim, semana ruim, eu fiquei tão pé da vida que eu abri a porta do carro e saí correndo atrás do moleque. E aí tinha um policial um pouco mais pra frente, pegou o moleque, beleza. Aí o que eu descobri que o policial me contou? Nesse tipo de caso, o cara só pôde prender o moleque porque o policial tava meio que do lado e viu em flagrante. Porque se o moleque vira a esquina e o policial não vê, a polícia militar não pode prender ele. Porque ele só pode prender em ato flagrante. Depois dali, você tem que ter uma investigação, é só a polícia civil, por exemplo, que pode fazer a prisão. Então já diminui ali a interpretação do negócio. E o problema é, se o policial militar prende, não nesse ato específico flagrante, o moleque virou a esquina... chega na delegacia, o moleque é solto, o cara é solto, né? E aí o policial que tem que lá ficar preenchendo o formulário. E se ferra nessa dinâmica, né? E tem vários casos aí relatados sobre isso. Mas aí esse cara contou, ó, prendeu, fui pra delegacia. Aí cheguei na delegacia, primeiro que o delegado botou o moleque e eu um do lado do outro. Aí eu já fiquei meio assim, tipo, o moleque vai ficar gravando minha cara e tal. Sim. E aí o delegado, a delegada, sabe quem que era, pediu os dados dele, né, de quem tava me contando a história. E ele falou assim, mas eu vou falar meus dados pessoais do lado dele, tipo, meu endereço, CPF e tal. Foi, e tal. Aí ele falou, não vou falar, não me sinto à vontade. Ele falou, então deixa eu escutar a vítima. Ele falou, não, tô te falando. Ele, não, por favor, a vítima é ele. Porque aí o que ele descobriu? Que o menor de idade, quando comete um crime, ele é entendido como vítima pelo sistema penal, pela legislação hoje, a interpretação de hoje. Então ele também é uma vítima, ele comete o crime, mas ele também é uma vítima de injustiça social, sei lá das quantas. E aí na hora que ele ouviu aquilo, ele falou assim, quer saber, eu vou embora, vou cuidar da minha vida, deveria ter contabilizado só o custo do celular. Então você tem tanto trauma na dinâmica, e esse não é um trauma só da pessoa que sofre o crime. Pô, o policial que prende, que lá tem todo o desgaste e tal, não sei o quê, esse cara começa a ficar pé da vida. Ele fala assim, pô, mó trabalho e tal, pra ninguém me apoiar, eu ainda tô no processo, vem corregedoria, vem não sei o quê, não sei o quê. Pô, eu vou ficar tomando pegando só, pagando aqui o ônus sozinho, então uhum. assim, você começa a destruir tudo, entendeu? Uhum. Por uma interpretação ruim, por um detalhe, você vai destruindo tudo pela frente. E aí vem somando ano após ano, isso vai capitalizando a juros compostos esse custo e chega onde a gente está, entendeu? Uhum. Uma coisa que eu já tentei ir numa delegacia fazer um BO. Aqui um outro anedótico aqui. Qual que foi o ponto? Na época a gente tinha eu e um sócio, a gente tinha dois estabelecimentos de estética, eu já falei para vocês. E teve uma funcionária que ela ficou por 2 meses. No primeiro mês a gente já viu, pô, não passou do período de experiência, a gente acabou desligando. Em um determinado dia sumiu mil e poucos reais do caixa. Né? Sumiu mil e poucos reais do caixa, a gente foi olhar nas câmeras e tudo mais, a pessoa vira a esquina com capuz e tudo mais, né? Capuz não, com camiseta enrolada, claramente uma mulher, tal, entra com uma chave, vai diretamente no negócio, pega e vai embora. Tá, eu mostrei para as outras funcionárias, pô, eu sei quem é, a menina X, é a tal. Falei, pô, é ela. Fui na delegacia, numa delegacia de Santo André. Era em São Bernardo, a loja, fui na delegacia de São Bernardo, o cara, pô, não, mas não é aqui e tal, não sei o quê, pô, é melhor ir lá, porque aqui já tá não sei o quê, me jogando pra lá, falei, tá, vamos na outra lá, né, falei pro meu sócio Arthur, vamos na outra lá, tá, legal, peguei uma filhinha, o cara, pô, cara, mas isso aqui não é aqui, é onde eu tinha acabado de sair, é lá na delegacia tal, falei, não, mas eu fui lá, o cara falou que é aqui, ele, pô, mas você sabe quem foi? Eu falei, sei, tem umas imagens, tá gravadas aqui no meu celular, ele fala, então, o que, que você vai ter que fazer? Você tem que passar essa gravação aí para um CD e deixar aqui. Eu falei, caraca, mas eu tenho aqui, eu não posso mandar por e-mail? Não, não, não, tem que ser um CD. Eu falei, não pode ser um pendrive? Ele, não, tem que ser um CD, porque é só CD que a gente aceita aqui. Eu falei, cara, valeu, obrigado, não quero registrar porcaria nenhuma. Fui embora, eu nunca mais vou fazer um boletim de ocorrência, mas talvez porque o próprio cara também sabe que não vai dar em nada. Como é que você vai prender alguém? Pô, já é um negócio tão, tão entranhado. Você fala, pô, cara, não vou ter o custo e outra, e depois passar um perrengue da pessoa, sei lá, né, querer se vingar de você e tudo mais, sendo que a pessoa no dia seguinte ela tá livre e tal, não vai ser presa. Mas é entre os estímulos que o Felipe colocou, você fica com o outro lado da balança, ficou com um estímulo muito maior para repetir esse, no seu meio, compartilhar a experiência e criar novos delinquentes. Sim. Né? Porque você tem esse estímulo dessa facilidade. Ó, fiz, não deu nada, a vítima não conseguiu nem avisar as autoridades que eu fiz. Exato. Segue a vida. E assim, tem coisas que às vezes são linha tênues, né? Que a gente vai misturando ali o normal da barbárie, né? E a gente já perdeu a noção dessa linha tênue, né? Que nem deveria ser tão tênue assim, mas você começa a criar incentivo, as pessoas começam a ensinar a dar esses golpes, e a como fazer isso, né? Essa cultura vai sendo passada. E hoje, por exemplo, a gente tem algo que é documentado na internet. Isso tem quase, deve ter já até treinamento online disso, que é como você dá calote inadimplência no banco e no cartão, por exemplo. E quem nunca viu um vídeo ou alguém falando que não, eu vou lá, compro X mil reais o cartão, não pago, e aí depois de 5 anos a adquirente vai me dar um desconto de tanto e eu pago só 20, 30% da multa e eu só fico 5, 6 anos com o nome sujo. Então tranquilo, tem um monte de caso relatado disso na internet e as pessoas sugerem que você faça isso numa eventual aperto financeiro e tal. As pessoas não sabem que dever de forma premeditada, né, assim, uhum. é crime de estelionato. Então você deveria, todo mundo que dá essa aula de como organizar as suas finanças ou de formar patrimônio via inadimplência premeditada, isso é crime, entendeu? E a depender de como você combina os fatos, né, que você está ensinando em rede nacional, sei lá, uhum. em larga escala na internet, pode ser formação de quadrilha, sei lá o que, que uhum. isso pode escalar, porque você começa a qualificar o crime, né? Uhum. Mas tudo bem, ninguém para prestar atenção nesse ponto, porque vários outros crimes são normalizados, né? A gente já está normatizando isso no dia a dia de muita gente, de muitos estabelecimentos. Então é normal a gente pagar, a gente não, né? Eu não tenho estabelecimento e não passo por isso, mas é normal o comerciante de varejo pagar propina para o crime organizado de uma região, é normal ele pagar propina para, sei lá, ter uma licença de um órgão público. A gente escuta isso em larga escala, né? E em algumas pesquisas internacionais, quando mostram rankings de onde o Brasil está em segurança jurídica, violência e tal, a gente sempre está nas últimas posições. Aí a gente fica surpreso, fala, pô, mas como? Pô, abre o YouTube aí no Brasil, você vai ver a quantidade de rolo, confusão e barbaridade que está à disposição na rua. E tem um fato que é, o cara que quer fazer certinho, ele é penalizado. Porque, por exemplo, recentemente a gente teve lá aquele, um dos líderes do PCC que foi solto pelo Supremo, né? O André do Rap, acho que é o nome dele. O cara foi solto porque, se não me falha a memória, a circunstância da prisão dele foi errada. Então, o procedimento foi equivocado, tinha lá um erro, e aí o ministro, acho que foi o Marco Aurélio na época, teve que anular a prisão. Falou, não, tem que soltar para prender o cara de novo. Corretamente. Curiosamente, ele foi solto, na hora que foram prender de novo, ele fugiu, tá foragido. Né? Porque quem ia esperar que um líder de uma grande facção, né, ele ia fugir da polícia? Uhum. Né? Ninguém esperaria, talvez, por isso, mas ocorreu. É, só que ninguém falou, e aí eu não tenho informação disso, mas assim, não me espantaria, que o policial, ou a equipe policial que prendeu esse cara e que fez algum procedimento fora do padrão ali, técnico que se esperava, que esse cara teve que responder um PAD, que teve que se explicar para alguma coisa, preencher formulário explicando por que fez aquilo daquela forma, que gerou a soltura. E você tem, nesse caso específico, em vários outros, por exemplo, o ministro da Justiça hoje, o Lewandowski, falando assim, não, realmente, se a polícia prende errado, a justiça tem que soltar. Aí acabou que a gente virou um país de métrica e norma jurídica. Então, assim, o que importa é o procedimento, não importa o fato, não importa o conteúdo. Então, assim, se o meu procedimento foi 99% certo, mas 1% errado, faltou um formulário, faltou não sei o quê, faltou um detalhe no procedimento, mas o crime era hediondo, era flagrante, tinha tudo e eu tô gerando um bem para a sociedade, o que vale é o procedimento. Então, como eu desrespeitei o procedimento, tudo cai por água abaixo, né? E aí a gente começa a ver barbáries infinitas por conta desse raciocínio, entendeu? E como é que a gente chega nesse patamar? Porque imagino que é uma construção, não é de repente a gente chega, pô, o Brasil tá dessa forma, né? E até uma pergunta, porque quando a gente... a responsabilidade está nas mãos de quem? Porque aí a gente fala da operação do Rio de Janeiro, que foi organizada pelo governador do Rio de Janeiro. Mas aí a gente falou da política de desencarceramento, que é algo que vem, pô, federal, né? Do ente federal. Pô, Brasil, executivo, tal. Qual que é a responsabilidade dos entes aqui nessa construção, digamos assim, de um país que avança em termos de segurança pública? Qual que é a responsabilidade de cada um deles? Então, a responsabilidade em, sei lá, revisitar como são desenhadas as penas, ou como elas são cumpridas, ou como elas são aplicadas, na mão de quem que está essa estrutura, né? Assim, cada país vai ser de um jeito, né? Sim. Mas aqui no Brasil, a parte legislativa, o desenho da lei está no legislativo federal, né? Você pode ter legislações também estaduais, né, ou municipais, que vão remendar ali, né, ajustar um ponto ou outro que é de competência do estado ou do município, mas em regra geral está na União, está no nível federal. Então a Câmara Federal, né, o Senado, que fala sobre a parte legislativa. Aqui, aparentemente, a gente não tem grandes problemas. Você tem ali um absurdo ou outro que foi sendo adicionado com o passar do tempo, mas, em regra geral, do que eu já vi na literatura falar, a gente não tem grandes distorções assim de jabuticabas que são absurdos na lei. Aí é onde a gente tem mais problema, no judiciário, a nível federal, porque várias indecisões ou incompreensões ou espaços ali, alguns blanks da legislação, tem que ser interpretado pelo Supremo, né? Tudo que você tem falta de juízo constitucional, né? Tem dúvida constitucional, o Supremo tem que balizar e te falar o que é o certo, né? E aí nisso você começa a ter vários problemas, porque igual o André do Rap, a prisão, o processo, o procedimento não foi perfeito, então o Supremo decide soltar o cara. Né? E investigações a níveis nacionais, elas são articuladas pelo governo federal, né? Igual teve aquele episódio da Faria Lima com o REAG e tal, era uma operação nacional. Só que operações que são estaduais são de competência do estado. Só que o estado, para atuar, às vezes ele está limitado pelo federal. Por exemplo, tem decretos, né? Você tem decisões do Supremo que impossibilitam ou diminuem muito a possibilidade das forças policiais dos estados fazerem operações militares nos morros. Então você não pode subir, a polícia não pode subir o morro regularmente, você tem várias restrições sobre isso. A polícia do estado. Polícia do estado, a polícia militar, o BOP e tal. Então isso limita muito a capacidade de atuação nas comunidades, né, que virou um reduto aí das facções. E aí, por exemplo, nessa mega operação do Rio, qual que foi a primeira ação do Supremo? Acho que foi o ministro Alexandre de Moraes, não lembro qual, acho que foi o Moraes, que ele pediu lá todas as informações, vídeo e tal, para saber se tudo foi feito exatamente como o procedimento espera que seja feito no caso de uma operação desse tipo. Beleza. E aí ele determinou que não pode ter mais operação policial perto de hospital e de escola. Cara, você acabou de criar um incentivo para o cara botar o headquarter ali da facção vizinho de muro do hospital, né, ou da escola. Né, você cria ali uma zona de ação livre pro meliante, que é muito confortável. E aí o problema é o seguinte, se o policial entra lá, quem se ferra é o policial. Ele não pode fazer nada. E aí você tem interpretações também do judiciário, que aí eu não vou saber onde nasceu, mas, por exemplo, o policial, ele tá num confronto, né, com o cara. Aí o cara tá com um revólver e ele tá de fuzil. Teoricamente, ele não pode atirar de fuzil no cara, se não me falha a memória. Ele tem que atirar com um calibre equivalente. Ele não pode ter desproporção de força. Uhum. Então, aí muitos policiais, eu vejo o vídeo na internet, os caras brincam. Ele falou, realmente, eu vou tirar o fuzil, vou tirar a pistola. E lembrando, o primeiro tiro é de advertência. Ele não pode ter o primeiro tiro para matar. Ele já tem que se explicar nesse caso. E realmente faz todo sentido. Num confronto direto, eu troco a arma, dou o tiro para sinalizar e depois, eventualmente, eu dou um disparo letal. Né? Então, assim, o policial ele tem muitas restrições e ele é muito penalizado por fazer o trabalho dele. Então, isso é muito difícil para ele poder performar perfeitamente. E aí, ainda que você cumpra todo o procedimento, você pode vir questionamentos por apelo popular ou de onde for, que vão falar assim, mas você teve um excesso de força no caso da operação. Pô, na mega operação do Rio, teve a menina que viralizou da especialista de segurança pública, falando, não, o cara com uma pedra desarma o cara de fuzil. Você já viu a situação? É zona de guerra, cara. Uhum. Aquilo, você quer vi falar de uma coisa que você não vive. Pô, eu não tenho noção o quanto é, qual a adrenalina, o quanto é desesperador estar naquela situação. Cara, eu imagino, mas você escutar um tiro de fuzil do seu lado. Uhum. Mas você escutar um tiro de fuzil do seu lado que você sabe que é pra te atingir. Imagina você escutar 300 desse em 40 segundos. Sabe? Pô, deve ser um inferno, é zona de guerra. E aí, um fator assim que não precisa ser especialista, mas a gente deveria refletir, que é a gente achou um absurdo a operação, algumas pessoas acharam absurdo a mega operação do Rio de Janeiro, não, porque é vítima, beleza. Cara, em nenhum país do mundo, você pode pegar qualquer país, sem exceção, tá? Pode ser a Venezuela, que é ditatorial comunista, pode ser Cuba, especialmente esses, tá? Qualquer país do mundo. Não existe uma pessoa que não seja um militar treinado oficial do país que consiga ficar com um fuzil no meio da rua por mais de 20 segundos sem morrer, sem ser abatido. Em nenhum país do mundo isso é permitido. Você pegar em Cuba, não, é a esquerda é vírgula, tá? Porque se alguém pegar um fuzil e tiver em Caracas, o exército do Maduro derruba o cara. Ele não dura 20 segundos de pé. Mas você tem um grupo com 90 fuzis num bairro que você sabe que ele vai estar... Cara, não dura. Só dura se tiver alguma conivência do Estado. Né? O cara lá de El Salvador, o Bukele, ele falou assim, mas por que os Estados não acabam com o crime organizado e invasão? Ele falou, não faz porque não quer, porque o crime organizado em algum nível tem alguma influência, tá e tem inserido. Um emaranhado ali, tá inserido no meio da cadeia de comando. Né? Mas porque se quiser fazer, faz. Em nenhum país civilizado, você aceita esse tipo de coisa. Mas aqui no Brasil a gente aceitou. Falou, pô, o cara é vítima da sociedade com uma arma de guerra no pescoço, pendurada no pescoço. Isso não seria aceito, sabe? Uhum. Em nenhuma outra democracia, em nenhum outro lugar. Mesmo em ditadura. Né? O ditador jamais aceitaria um grupo de pessoas fortemente armadas no seu território. Sim. Que ele é o ditador. Então, uhum. Ninguém aceita isso. Uhum. Mas aqui é tudo vítima da sociedade, né? E aí a teoria econômica, assim, que a gente ignorou, ela ajuda a explicar um pouco isso. Porque, pô, você tem incentivos econômicos diretos e indiretos. Pô, o cara que põe o fuzil no pescoço, tá? A gente vê nos relatos. Eles se tornam pessoas importantes ali na comunidade, ali no meio daquela atmosfera da criminalidade. Então, para o cara, ele tem uma remuneração direta, não que seja financeira, no mínimo de reputação, de chegar no nível de merecer o fuzil ali do chefe. Então, pô, assim, é assustador, sabe? Sim. Você trouxe o ponto de El Salvador. E El Salvador passou por um processo de redução de criminalidade relevante. E como você citou, quero te perguntar, né? O que eles, se você deu uma acompanhada no caso deles, o que eles implementaram para ter redução tão grande da criminalidade assim? E se, de novo, isso está se refletindo num crescimento econômico, numa melhor organização, né, da sociedade, se isso está gerando, no final das contas, bem-estar para a sociedade? Porque sempre a galera vai criticar do ponto de vista, eu nunca vejo, mas o cara tá sendo muito duro. Mas tá sendo muito duro com o criminoso específico, mas isso tá trazendo bem-estar pra sociedade? Porque se o cara tá sendo muito duro com o criminoso, isso tá gerando bem-estar pra sociedade no geral, mais crescimento, mais emprego, redução de criminalidade, me parece ser uma boa. Sai mais duro com o cara que é criminoso. Então, o que eles fizeram e o que isso tá gerando em termos de indicadores econômicos por lá? Eu não vou lembrar agora de cabeça de crescimento, mas sim, eu sei que El Salvador voltou a crescer, mas ele conseguiu uma façanha que El Salvador era um dos piores países do planeta, se não o pior em termos de taxa de homicídio nos últimos anos. Ele zerou o homicídio. Agora, acho que nos últimos 3 meses teve 0 casos de homicídio no país. E ele está tendo muita atração de investimento em educação, em universidade, e El Salvador era um dos piores países em termos de qualidade de vida. Então, independentemente do quanto ele está crescendo imediatamente, você está tendo um fluxo de atenção e de fluxo de capital positivo e benéfico para aquele país que nunca foi imaginado na história daquela região. Então, isso é o grande fator que ele vai conseguir entregar, com certeza, para a sociedade. E o que ele fez? Ele simplesmente foi duro no cumprimento da pena. Ele foi tolerância zero com facção, grupo criminoso, botou todo mundo num presídio de segurança máxima, aonde as pessoas têm a sua sobrevivência assegurada, eles comem lá, tem uma dieta restrita e todo dia sempre a mesma comida. Eles comem, acho que arroz, frijoles e tortilha, que é o que eles comem. Então não tem aquele negócio, no Natal e o peru de Natal e o chess, igual tem aqui, né, em alguns lugares. É todo dia a mesma coisa, filho. Você decidiu cometer crime e danificar a sociedade, dá graças a Deus que você tem 3 refeições no dia controladas. Então o cara é linha dura nisso. Ele é linha dura nos direitos que os presos têm. Os presos não têm direito, é todo mundo misturado. O cara pega na mesma cela, ele põe tipo 10 caras de facção diferente e vai ficar um olhando pra cara do outro e se fizer besteira, desce a porrada aí nos caras pra nunca mais fazer. Curioso que ninguém se mata dentro do presídio, ninguém faz nada, todo mundo segue a risca, e fora do presídio melhorou. E aí, caso paralelo com o Brasil, que é engraçado, a gente tá entre os 20 países com mais homicídio do planeta, né? E isso há muitos anos. Só que a taxa de homicídio brasileiro, acho que é 18 para cada 100 mil habitantes hoje, 19, né? Dentro dos presídios, é 4 vezes maior, de 3 a 4 vezes maior. Então, os crimes violentos, eles são muito maiores dentro do presídio, onde as facções dominam, porque a gente sabe que cada presídio, lá os pavilhões, as facções dominam. Então, é um pandemônio dentro e fora do negócio por você ficar sendo conivente com o crime. Lá em El Salvador, ele resolveu esse problema, né? Simplesmente sendo linha dura e fazendo o básico. Né? Antes de a gente conseguir mensurar efetivamente, então, o quanto essa linha dura de El Salvador se materializou em PIB, acho que essa questão do que você trouxe, que é a sensação de bem-estar social, antes de você quantificar o bem-estar social, a sensação de bem-estar social propicia a chegada dos elementos que lá na frente a gente vai conseguir efetivamente mensurar para dizer, melhorou quantitativamente nisso. Você tem crescimento econômico, eu sei que o El Salvador cresce, está melhorando toda a parte da economia, mas você tem algo que ele está colhendo crescimento de longo prazo, que é, por exemplo, se atrair investimento de escola e universidade para aquela de qualidade para o país, ele vai ter um benefício que hoje ele tem ele computa no PIB, por exemplo, a construção da universidade, né, o fluxo de capital, só que o ganho econômico que ele vai ter está 30 anos para frente. Uhum. Então, toda essa transformação social que ele está gerando não dá nem para mensurar hoje, porque ele vai conseguir construir capital humano, ele vai aumentar a produtividade do país, ele vai aumentar a segurança jurídica, ele vai fomentar turismo, porque, pô, é um lugar bonito, beleza natural, então vai começar a atrair grupo, vai começar a atrair turista, você vai ter turismo de boa qualidade, uhum. Então você tem todo um ciclo virtuoso que se inicia por ele conter o principal problema do país, que era a criminalidade fora de controle, uhum. Né? E curioso, teve lá, tinha algumas facções que eram muito poderosas no país, que eles tinham domínio nos Estados Unidos, e El Salvador fez parceria com os Estados Unidos para conseguir atuar nas duas pontas. Tanto que o Trump deportou vários líderes de facção que estavam nos Estados Unidos, que foram presos lá, né, nessa cooperação com os Estados Unidos. Ele deportou para os caras sofrerem dentro do país. Que o Bukele falou, não, manda para cá que, uhum. Que é aqui que eu vou pegar esses caras. Esses caras vão sentir aqui na pele, porque era muito mais confortável para esses caras poderosos ficarem presos nos Estados Unidos. Uhum. Entendeu? Então o Bukele consegue, e isso mostra uma mensagem, porque o custo de cometer o crime agora lá ficou muito mais alto do que era, porque o cara falou, pô, agora a vida lá é regradinha, entendeu? Uhum. Não dá muito pra vacilar. Aqui no Brasil, a gente tem todos os sinais que isso seria muito bem benéfico, né? Tem um caso que eu vi de um desses grandes caras de polícia, foi o Pimentel contando, né? Uhum. Que é um cara famoso, que me marcou muito, que eu acho que assim, as pessoas ignoram na hora de levar muita ideologia, né, e levar a discussão de segurança pública para o outro lado, que é, quando o Fernandinho Beiramar foi preso há 30 anos atrás, sabe quantos anos? Quando ele entrou lá em Bangu, parecia a final da Libertadores do Flamengo, os presos lá, tipo, comemorando a chegada do chefe, tipo, a galera enaltecendo ele. Então, um negócio super distorcido, deturpado, né? E aí teve uma rebelião, dias, meses depois que ele chegou. E eles foram invadir os outros pavilhões para pegar os líderes das outras facções concorrentes ao Comando Vermelho. E aí um dos caras lá, que eram líderes e tal, de uma das facções, teve que ajoelhar e beijar o pé do Fernandinho Beiramar, jurando amor a ele, Comando Vermelho, etc. Em uma cena de humilhação. E parece que isso foi no pátio, então tinha... foi televisionado, sei lá, teve acesso externo do que ocorreu ali, né, em tempo real, porque era num lugar, acho que, aberto. E aí um outro cara se negou a jurar amor, né, e lealdade a ele. Ele decapitou esse cara e ele fez embaixadinha com a cabeça dele, no pátio, sei lá onde foi. O cara, um ser humano que tem coragem de fazer um negócio desse, você não tem muito o que discutir, entendeu? Assim, o que você vai recuperar, uhum. Ali? Não tem fator social, não tem fator econômico. O cara faz isso, aí a gente pode pegar o Becker. Ah, onde está o benefício? Reputacional. Se um bando de maluco te enaltece, você entrando no pavilhão, por todas, uhum. As atrocidades que você já cometeu contra a humanidade, população, Estado, país, e as pessoas te enaltecem por isso, você fazer um ato desse tipo maximiza o seu respeito perante ali aquele grupo de psicopata, entendeu? De doido. Uhum. Então o cara tem um benefício muito claro pelo, sim. Que ele está fazendo. E é um incentivo totalmente deturpado. Sim. O que o Estado deveria fazer? Ele deveria mostrar, usar aquilo como exemplo. Ser extremamente repreensivo, ser duro para mostrar. Cara, nunca mais queira ser um Fernandinho Beiramar na tua vida. Uhum. Porque essa é a pior escolha que você vai fazer nesse país. Mas não. Pô, a gente faz música pro cara, o cara dá entrevista na Record, no Globo, no SBT. Pô, eu tenho 34 anos de idade. Só eu, de telejornal, já vi o Fernandinho Beiramar dar entrevista umas 6 vezes. Pô, fantástico. Pô, eu cansei de ver o cara na TV falando e é um absurdo isso, entendeu? Nossa, loucura, cara. E aí, como tudo que acontece no Brasil vira pauta de discussão pública, tem agora esse projeto de transformar, né, as facções em grupos terroristas. E aí, equiparar, né? Equiparar, né? Facção, pô, vai ser tratada igual grupo terrorista. E aí a minha pergunta, né? O que enquadraria, né? O que seria um grupo terrorista? E qual que seria a diferença de tratamento se a gente efetivamente aplicasse isso, equiparasse a facção aqui com um grupo terrorista, né? Qualquer ponto positivo. Assim, Eu sempre tento falar, ah, o que, que é um possível ponto negativo? Porque se tem alguém defendendo que não seja, eu imagino que algum ponto negativo tenha que ter, senão não é possível que alguém esteja defendendo algo que não seja, não tenha um consenso, digamos assim. De uma forma bem específica, num complemento a esse ponto, a minha pergunta é, de alguma maneira isso maximizaria cumprimento de pena? Porque por tudo que a gente conversou até aqui, né, um trecho da tua fala me marcou, anotei aqui, a gente é muito bom em escrever regra. Péssimo em fazer com que essa regra seja cumprida. Então, se as regras atuais fossem cumpridas, esse projeto não precisa, talvez não precisasse existir. Né? Talvez não precisasse existir. Já que as regras atuais não são cumpridas, este projeto em sendo avançando desta forma, essa turma cumpriria as penas? Cara, acho que essa é a grande pergunta. Acho que o que muda, assim, aí eu vou dar uma opinião muito pessoal, tá? Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade, sendo bem sincero, porque eu acho que esse era o grande trunfo em termos de país, era fazer essa equiparação, porque a gente não mudaria talvez a aplicação, o cumprimento da regra pela ótica brasileira, pela dinâmica brasileira, mas a gente traria uma pressão e um calor internacional para cima disso. Uhum. E você tem todo um movimento que você abre, que era aonde o governo, por exemplo, brigou com a oposição nessa equiparação. Você vai ferir a soberania nacional. Qual que era a lógica? Se você falar que aqui tem um grupo terrorista, agora, né, o Comando Vermelho é um grupo terrorista, e aí o pessoal, num trabalho de inteligência, descobre que o Comando Vermelho exporta drogas para os Estados Unidos, ou armas, ou alguma coisa assim. Você cria, e esse era o exemplo que, inclusive, era o argumento do governo, né? Você cria uma brecha para que os Estados Unidos possam intervir numa ação contra esse grupo terrorista, né, offshore. Uhum. Porque você tem um dano, uma atuação direta do grupo terrorista no meu país. Né? Os Estados Unidos fez isso. Ele brigou com o grupo terrorista no Afeganistão, no Líbano, em tudo que é o canto. Né? Então tinha esse medo de você começar a trazer pressão e ações estrangeiras para dentro do país para combater o terrorismo se aquele grupo terrorista prejudicar, tiver ali alguma interferência ali naquele país, né? E sanções internacionais, né? Você começar, pô, você tem grupo terrorista, vou dificultar levar capital pro seu país, tudo mais. E aí a parte onde a gente perdia, né? Qual que era o ponto negativo que gerou força isso, inclusive? Que acho, chuto eu, não tenho informação, mas chuto eu que foi isso que convenceu a oposição e o Centrão a tirar o pé dessa equiparação. Os bancos, o sistema financeiro foi contra a equiparação. Teve matéria no jornal explicando isso. Que eles falam assim, pô, você vai trazer uma pressão de grupo estrangeiro e tal e vai começar a questionar a operação de banco pra gente fazer um pente fino quem tem conta aberta ou não, se o cara que tem um laranja que tem uma conta no banco e tal, porque assim, se o banco pega o cara que é da facção, né, obviamente o Fernando de Beiramar não tem conta no Bradesco, no Itaú, né, mas com certeza em qualquer outro banco, né, assim, deve ser difícil você ser o Fernando de Beiramar e ter de abrir conta corrente num banco, né, e ter uma vida comum. Só que ele com certeza tem inúmeros laranjas, mas né? Mas o laranjal dele dá conta. O laranjal dele tem, né? Em algum banco, em algum lugar tem um Pix, tem ali alguma coisa para fazer, né? E aí você começa a trazer uma pressão, porque todo grupo faz parte da organização do grupo terrorista. Isso geraria um problema, uma pressão ao sistema financeiro. E aí teve muitas matérias falando que os bancos eram contra a equiparação, e isso trouxe força ao argumento de ferir soberania nacional. Uhum. Eu acho a gente perdeu uma oportunidade, porque essa pressão estrangeira talvez fizesse a gente ser mais duro no cumprimento de penas e no combate. E lidar com um grupo terrorista, isso abre brecha e abre o espaço para atuação militar. Então você pode envolver o exército muito mais fácil, marinha, aeronáutica, você pode ter ações muito mais robustas do ponto de vista de poderio militar do que uma ação policial. Né? O exército, ele não precisa dar tiro para sinalizar que ele vai te atacar, porque ele está defendendo a soberania do país. Então o exército, quando ele faz um disparo, é para matar. Ele é feito para isso. Não precisa ter o mesmo calibre ou menor. Ele só vai de fuzil. A pistola dele já é um calibre diferenciado, né? O armamento do exército é diferente, os blindados, toda a inteligência, a estratégia, a letalidade do exército, obviamente, é superior por vários motivos. a gente perde esse apoio, né? Hoje o Cássio, por exemplo, você tem uma intervenção do exército no Rio, você tem que aprovar uma lei lá, você tem que aprovar um caso de calamidade, um caso de exceção, para que se possibilite a intervenção federal, né? Igual teve lá na época das Olimpíadas, né? Lá no Rio de Janeiro. Inclusive tem estudos publicados que mostram que a intervenção na época das Olimpíadas diminuiu em 40, 50% as ocorrências de crime no Rio de Janeiro. Então você vê que de fato funcionou, entendeu? Então assim, a literatura mostra, a estatística mostra, a experiência vivida dos caras que lidam com a segurança pública no dia a dia confirma o que os números e os estudos mostram. Mas não, a gente decidiu pegar o argumento de que é briga cultural, de que é xenofobia. E aí, curiosidade, na nossa lei lá que determina o terrorismo, o artigo que define o que é terrorismo é xenofobia. É preconceito, é exclusão e tal. Então, assim, cara, a gente decide achar que o cara que domina um território, põe barricada, anda de fuzil na rua, esse cara é vítima da sociedade, e a gente define xenofobia como terrorismo. Não estou defendendo xenofobia, mas, pô, a gente perdeu algum parâmetro. Perdemos. Aí, entendeu? Deveria ser muito mais sensível você ter pessoas fortemente armadas na rua, controlando território, extorquindo pessoas, batendo em pessoas, matando pessoas ali. Você ouve relatos, né? A moça que trabalhava em casa, trabalhava no... Lá, quando eu morava no Rio, ela falava, pô, na Rocinha, em várias comunidades você anda, é comum você ver barraca de droga. A feira de verdura, né, que você tem na comunidade, você tem uma barraca de droga. Então você vê pessoas armadas na rua, isso é relatado, né, cotidianamente, por morador, pela televisão, é caso de novela. Uhum. Então não é surpresa pra ninguém. Uhum. Só que... A gente tá, já acostumou. Tranquilo, entendeu? Uhum. Faz parte, é vídeo, porra, faz 30 anos, cara, que o nego tá te contando essa história, tem 400 mil filmes te mostrando, relato, documentário, matéria de jornal, drone, tem tudo mostrando, cara. Uhum. Nego explode as coisas com um drone hoje no Rio de Janeiro. Cara, é muito louco isso, pô, isso é arma de guerra, entendeu? Nego entrega, delivery de bomba, é maluco. Uma coisa que eu ia te perguntar, porque... Sempre que a gente nós trazemos economistas aqui, a gente sempre tenta destrinchar, né, e falar o seguinte, pô, qual que é o principal problema do Brasil e tudo mais, e aí sempre cai muito no fiscal, produtividade, né, claro, tudo mais. Mas, pô, vamos parar para pensar aqui, pô, a gente tem um negócio que é a segurança que a gente tá falando, pô, afeta a educação. A gente tá falando só do Rio de Janeiro, mas, pô, isso deve afetar uma boa parte do Brasil inteiro. Né, você ter insegurança, você ter criminalidade, você ter penas brandas que não são cumpridas aqui e ali, isso afeta a educação. Pô, isso afeta, e a educação vai afetar a produtividade, capacidade de crescimento lá na frente. Isso afeta em como a sociedade se organiza e tudo mais. A minha pergunta para você, não seria a segurança pública talvez um dos maiores problemas do Brasil que vai minando, inclusive, a capacidade do Brasil sair de uma situação de estagnação, de sair de uma situação de um país subdesenvolvido? Cara, eu vou te falar que sim. E assim, até assim, o motivo... Eu, desde a graduação, me interessei muito por economia do crime, por uma questão econométrica, né? Porque assim, criminalidade é um prato cheio para econometrista. Porque pô, como você tem, o crime afeta a qualidade de vida, afeta a expectativa, afeta a educação, que afeta a produtividade e tal, você tem uma cadeia de endogeneidade grande, então isso para os nerds que gostam de econometria, isso é um prato cheio para você ficar lá testando instrumento e não sei o que e tal. Uhum. Como é uma dinâmica muito regional e muito local, foi assim que eu peguei o negócio, é um caso perfeito para você explorar muita econometria espacial, então a interação da autocorrelação espacial, como que isso influencia no resultado, robustez do resultado. Então, assim, você tem muito trabalho sério, muito bom sendo desenvolvido por conta dessa parte metodológica, não porque as pessoas são especialistas em segurança pública, mas porque eu gosto da estatística que abre de possibilidade para isso daquilo. Você tem um Nobel de um cara genial e muito relevante da Universidade de Chicago e tal, que trouxe uma outra perspectiva e que, inclusive, várias coisas que ele trouxe ajudou a criar várias estratégias de atuação nos Estados Unidos para FBI, CIA e tal, né? E você tem um ponto que já viu o Marcos Lisboa falando que, em várias partes que ele fala assim, o problema é a micro, senhores, é a micro. Ele sempre fala isso em artigo, em algumas partes. E essa é a verdade, assim, quando a gente fala que é a micro, a relação dos agentes, seja comercial, né, empresarial e consumidores, etc., essa relação muito pontual do dia a dia, né, no setor, na rua, no bairro, o agregado disso é que forma macro. Né? Então, assim, o grande desafio brasileiro, o pessoal fala, fiscal é nada, pô. Se fosse o fiscal, se fosse não sei o quê, a gente já tinha fechado as portas há muito tempo e já tinha sido vendido para, sei lá, para os Estados Unidos, para alguém, né? Não, o fiscal brasileiro sempre foi ruim. A gente está aprendendo, a gente inclusive é um caso raro, né? A gente sabe lidar com um fiscal ruim há 70 anos, né? Então, quando parece que caiu no precipício, não, melhora um pouquinho e tá lá, né? É um problema difícil de resolver, pô, quase impossível, sei lá como que resolve o fiscal. Mas para o dia a dia, para a vida do afegão médio, né, para a dona Maria e o seu João, a criminalidade e a segurança pública de longe é o pior problema. Porque ela afeta o fiscal, porque você gasta mal em segurança pública, ela afeta o fiscal quando você joga no lixo o dinheiro com educação, ela aumenta o gasto em saúde, porque você tem mais ocorrência de homicídio, de lesão corporal e etc. Então, tem todo um efeito nocivo de fiscal nisso. Você afeta medida de segurança institucional para atração de capital, então você afeta a taxa de câmbio, obviamente não é um grande impacto, mas pô, você pode influenciar a vinda ou a saída de capitais do país, porque o cara é uma grande rede varejista que poderia transformar ali a dinâmica do varejo de uma cidade, de um estado, etc., prefere ir para outro lugar porque é muito complexo lidar com outras coisas, né? Com crime financeiro e tal. Né? Você afeta toda uma perspectiva geracional em termos de capital humano, porque igual a gente falou, pô, afeta o cara ir para a escola, afeta a questão de remuneração. Por exemplo, tem trabalho que mostra que a atração dos jovens para o crime é muito grande, porque em média a entrada do crime, isso um estudo mostrando PCC e Comando Vermelho, paga de 2 vezes a 4 vezes mais que o salário mínimo. Caraca, de entrada, o salário de entrada. É um paper publicado em 2024, se não me engano. É bem recente. Pô, de fato, você tem ali um incentivo econômico ruim. Então, pô, esse cara que você perde pro tráfico, ele deixa de estudar, você fere capital humano, você fere estoque de trabalhador. Então, toda a trajetória de longo prazo é afetada nisso. E eu, quando estava na CNC, eu me apaixonei muito pelo turismo, porque eu me convenci que um dos grandes vetores para o Brasil se desenvolver era o turismo. Porque, pô, a gente tem um potencial gigantesco, o custo é baixo, o retorno social alto. E vários países, pô, Dubai está tentando ter independência do petróleo via turismo, né? Uhum. E eu acho que é um super caminho. E o principal fator que impede o turismo de se desenvolver é a segurança. Cara, se o Rio de Janeiro fosse um lugar seguro, primeiro que você só ia ter sueco, suíço, americano, ia ser a cidade mais cosmopolita do planeta, porque é um lugar espetacular. Chega a ser um tapa na cara de tão bonito que é. Sim. Você andar na lagoa, nas praias, tá? É espetacular. Carioca é gente boa pra caramba. Pô, só vantagem, entendeu? A parte boa, né? Aí você tem você tem um custo grande que é o lado obscuro aí da moeda, né? Mas se não tivesse esse obscuro, isso ia ser espetacular. Cara, hotel, bar, restaurante, loja, mercado no Rio, tudo ia ser 24 horas. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque, pô, é tão legal, é tão bonito, tem coisa de manhã, de tarde, de noite, ninguém ia fechar a porta. Porque você ia ter fluxo de pessoas de turismo, de turistas nacionais e estrangeiros, 100% do ano. Entendeu? Pô, Nordeste é espetacular, você tem todo tipo de geografia, você tem o Sul, muito bem feito. Assim, é segurança e infraestrutura. Uhum. Esses dois pontos é o que mais afeta o dia a dia da população. E você tem um lance que é, a criminalidade faz muita gente ter vontade de ir embora do país. Uhum. E isso é um problema grande, porque você perde muita gente boa nesse processo. Tem gente que se traumatiza com o país. Então, assim, tem um dano que a gente não mede nisso, que é infinito. E assim, as pessoas, por exemplo, uma discussão macro, né? O pessoal gosta de discutir muito juros, né? Por que os juros no Brasil é alto? A gente não tem praticamente mais nenhum fator macro que justifique o delta, né? De juros Selic para os juros pago pelo empresário ou pela pessoa física ou no cartão de crédito. Você tem concorrência, mas pô, o Open Finance melhorou muito. Muitas coisas melhoraram nessa questão macro. Qual que é o principal ponto que alguns estudos mostram que é muito relevante? Insegurança. Crime, fraude bancária no Brasil, a gente é líder mundial em fraude bancária. O custo dos bancos em lidar com fraude é exorbitante. E o risco de crédito que é adicionado, né, um pedaço do risco de score de crédito que é adicionado por conta de fraude, ele é expressivo. E o Brasil tem um fato muito peculiar, que é a gente tem a legislação mais dura de segurança e sigilo bancário do planeta. Nenhum lugar do mundo o sigilo bancário é tão duro igual no Brasil. Cara. Por que que você não pega? O pessoal fala assim, ah, mas por que que você não pega o crime organizado, o cara da Faria Lima que lava dinheiro, ou o grande grupo econômico por trás? Ô, Felipe, porque você não consegue quebrar a cadeia de conta bancária na segunda, terceira justiça barra. Então, o sigilo bancário é algo sagrado no Brasil. Isso não existe nos Estados Unidos, não existe, em paraíso fiscal não é tão duro igual no Brasil. O sigilo bancário do Brasil é mais duro que o da Suíça. Uhum. Isso tem estudo, tem um grupo lá de professores, da pessoal de Harvard com a USP aqui a São Francisco, que acho que é a GV, estavam estudando isso. Eu até tenho a proposta, porque eu recebi, quando eu estava na CNC, várias medidas. Aí quando eu comecei a ver os números e o estudo desse grupo de juristas, eu falei, cara, não é possível. Aí os caras começaram a me mostrar, eu falei, cara, a gente é um paraíso para crime financeiro, para essas facções e grupos, por conta do sigilo bancário. E isso impacta muito o spread de juros no Brasil, porque isso embute no custo, no risco, risco reputacional, que o banco tem uma dor de cabeça. Por isso que, por exemplo, o sistema bancário foi contra, talvez, a equiparação com Vem em mente facção. Exatamente isso agora. Porque, pô, ele sofre todo dia com isso. Ele, pô, dá um trabalho desgramado, cara, ter compliance, lidar com fraude, lidar com isso tudo. Então, pô, agora eu vou ter uma pressão de fora e ninguém tem perspectiva de mudar isso. Né? Isso não está na pauta do Congresso. Uhum. Né, para ser discutido. Esse grupo de juristas queria fazer até uma proposta de lei, tentar levar para alguém, por isso que eles levaram para mim na CNC, para ver se a gente apresentava lá para um parlamentar, para tentar endereçar esse pedaço aí do imbróglio, sabe? Uhum. Caraca, que loucura, cara. É, um ponto que a gente está sempre pensando aqui, a gente falou muito do custo, a gente falou muito, né, pô, queda de perspectiva de crescimento, via educação e tudo mais. Mas a gente falou pouco de causa, né? Talvez, pô, o que causa? Ah, beleza, o cara aqui tem o salário é 4 vezes maior e tudo mais, mas muitas pessoas colocam o seguinte, não, a gente tá combatendo pro lado errado, e talvez cair que chegue as discussões de internet e de domínio público. Porque o que causa o aumento da criminalidade, você tá tentando remediar, você tem que solucionar. Que causa aumento da criminalidade e tudo mais, é porque o Brasil é um país muito desigual. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tornar o Brasil mais igual. Pega tributos caros, ricão e tudo mais, distribui mais para a população mais pobre. Isso naturalmente vai reduzir a criminalidade a níveis, digamos assim, aceitáveis. Se é que dá para dizer que tem algum nível aceitável de criminalidade, mas nível... humanamente equiparável aos pares, pelo menos. Isso, exatamente, né? E quando a gente entra no ponto de causa, Felipão, o que dá pra gente dizer que o que torna o Brasil, ou na sua opinião, o que torna, ou algum paper que você tenha lido, o que torna o Brasil um dos países campeões em termos de criminalidade e segurança pública? O que vem da literatura do Becker é o seguinte: você tem incentivos econômicos legais, né? Então o cara deixa com lei branda, né? O cara tem uma segurança que a polícia não vai atrás dele, que é difícil dele ser preso, penas curtas e tal. Isso gera um incentivo a crime, isso é uma causa, e no Brasil vem sendo. Por exemplo, tem o... diz a lenda, né, que um governador aí do passado lá no Rio de Janeiro, ele proibiu a polícia de subir no morro porque numa operação policial prenderam a filha dele que era viciada em droga. E aí, por conta disso, ele bloqueou, proibiu a polícia de subir ao morro, para não expor a família e etc. Então, um incentivo totalmente equivocado para tomar decisão e que perdura, acho que até hoje tem reflexo dessa decisão lá de 50 anos atrás, 60 anos atrás, que tá lá. Então, assim, incentivos econômicos e legais distorcidos. Você tem uma questão de repressão, inexistência de repressão, né? Então, você poder ter possibilidades do grupo ali criminoso dominar territórios dentro do país. Isso é um fator que pesa muito, né, para o país se tornar ali bem sucedido nessa trajetória ruim de crime organizado. Você tem a questão de ganhos, né, econômicos, tal, igual a gente já falou que é o clássico, e você tem os fatores estruturais, educação, desigualdade, pobreza e tudo mais, né? Só que aí tem vários casos do mundo que você tem um match equivocado. Por exemplo, você tem países que são mais pobres que o Brasil. Índia, você tem na África, você tem na Europa mesmo, países que têm PIB per capita menor que o Brasil. Você tem pares na América Latina, mas que têm resultados melhores em termos de criminalidade. Ou que não tem áreas tão esdrúxulas, igual o caso do Rio de Janeiro, com vários pedaços do território fechados para acesso do Estado, né, e acesso completo, não é só a polícia, é a educação, correios, né, assim por diante, né, prestação de serviços básicos, de infraestrutura, né, e tal. Uhum. Então, a pobreza e a desigualdade não explica tudo, mas com certeza é um fator. Por isso que é um grande desserviço quando você fica nessa parte, você leva para um lado partidário cultural a ação da polícia. Então, assim, pô, quer dizer que então eu não vou investir em educação para só fazer operação policial e invadir morro? Não, ninguém está falando isso. Ninguém nunca falou isso. Quer dizer, acho que ninguém nunca falou isso, mas eu com certeza não estou falando isso. Eu estou te falando o seguinte, meter a polícia na rua para retomar os territórios é uma condição necessária. Você precisa ter isso. Toda a literatura mostra que tem vários efeitos positivos. Você, depois de retomado dessa operação, você ocupar o Estado de forma permanente, com uma UPA, com serviços públicos, etc., é outra condição necessária. Você ter oportunidades econômicas para que aquele incentivo da remuneração 3, 2, 3, 4 vezes maior do que o salário mínimo não seja mais tão presente e o cara tem ali orgulho de ganhar um salário mínimo e aquilo ser suficiente para a sua vida e ter uma perspectiva de carreira, né, no lado lícito da coisa, é com certeza importante. Você trazer educação para melhorar a produtividade, perspectiva, ganho de renda e tal, também é importante. Você ter programas sociais que evitem situação de pobreza extrema, de fome, igual Bolsa Família, etc., também são fatores importantes. O problema é que a gente pega uma solução e quer transformar aquilo na solução do planeta única e exclusiva. Então, tipo, o Bolsa Família diminui criminalidade? Tem vários estudos que mostram que sim. Aí o cara quer fazer o quê? Então, vamos dar Bolsa Família de 10 mil reais e resolver todo o problema. Pô, filho, Bolsa Família saiu de 60 milhões de reais, tá? E em 170, 60 bilhões de reais foi para 170 bilhões no orçamento. E onde está o crime? Uhum. Então, não é só pagar o Bolsa Família. Entendeu? Gastar mais educação. Olha o nosso gasto de educação. Aumentou o gasto de educação, qualidade piorou, olha onde está o crime. Né? Então, assim, a gente chegou num condicionante onde a estrutura é ruim, beleza? Só que a ausência da ação policial, da repressão, gerou um ambiente perfeito onde você zerou o custo do cara tomar a decisão ruim de cometer o crime. Uhum. Então, você precisa de tudo. Não é um trabalho fácil. Em todos os lugares que a gente viu sucesso, você tem movimentos sinérgicos disso, igual lá em El Salvador. Pô, repressão, crime organizado, borracha neles lá, né? Frase de filme. Só que em paralelo a isso, ele está investindo em educação, está investindo em universidade, está fazendo programa de investimento em infraestrutura. Então, pô, ele está atuando também nas outras ações. E isso tudo é relacionado, tem um efeito também na segurança pública. Sim. Né? Pô, você botar iluminação pública numa rua, num bairro, ajuda a diminuir crime de violência sexual, ajuda a diminuir blink spot para tráfico de drogas, né, para o cara se esconder da polícia. Você melhorar a rua, melhora a efetividade para a polícia conseguir entrar ali com o carro, com a moto. Então, tudo tem ganhos. Né? Uhum. O problema é que aqui no Brasil a gente decidiu falar, não, tudo da polícia é ruim. Né? Assim, a gente, né, um pedaço das pessoas que acabam tendo muita voz. Sim. Na mídia. Falou, não precisa da polícia, precisa repressão, isso é um absurdo, isso é, sei lá, que é racismo, não sei o que. E aí você não quer fazer algo que é uma condição necessária para você ter um ambiente pro resto das coisas. Uhum. Então nunca vai sair. E esse é um ponto interessante, né, cara? Porque numa aula do mestrado, que um dos professores, ele me falou isso e isso ficou na minha cabeça. Ele falou, cara, eu estudei economia, falei, vou fazer mestrado, doutorado e vou chegar lá como assessor econômico dos deputados e dos senadores e vou mostrar os estudos, mostrando, olha aqui, ó, os estudos apontam que a gente tem que ir por esse caminho, vamos aprovar projetos para esse lado, porque, cara, ele é comprovado em todos os países que foi implementado, ele reduziu a criminalidade, aumentou a educação, aumentou a renda média das pessoas, aumentou o crescimento e tudo mais. Pô, parece simples, porque se eu mostro diversos estudos em diversos lugares e países semelhantes ao Brasil, e eu mostro que isso daqui vai ter resultado positivo, cara, não é possível que a galera não vai aprovar. E não aprova. A galera nem se interessa. A galera nem olha pra estudo, a galera nem olha pra literatura. E tem um cara bom pra caralho na literatura. destruindo o número, fazendo um modelo econométrico super sofisticado para mostrar o caminho. O caminho, parece que ele já está traçado. E pô, a classe política no Brasil nem olha. E aí ele falou, pô, no Brasil, cara, para alguma coisa pra ser aprovada, você precisa de uma boa narrativa. É. E agora que instalou, que criou-se o estalo, talvez, para a segurança pública, e a minha pergunta para você agora é, você tem algum caminho, você enxerga alguma possibilidade de melhora para a questão da segurança pública do Brasil? É um tema que você enxerga um avanço em algum horizonte de tempo? Você enxerga iniciativas que parecem estar indo para o caminho correto? O máximo que a gente tem hoje é um outro estado aqui com talvez operações pontuais e um ambiente federal com uma política de desencarceramento. Eu nasci, acho que, para ser esperançoso, né? Então as pessoas às vezes me acham pessimista, mas não, pô, eu gosto de discutir problema porque eu acho que dá para resolver, entendeu? Se eu fosse pessimista, eu falo, nem vamos discutir, vamos pra praia, vamos fazer outra coisa, porque não vale a pena. Eu vou falar de algo que eu não posso fazer nada, né? Então eu parto do princípio que dá para melhorar sim, né? E a gente tem casos de sucesso. Pô, esse caso do Rio de Janeiro, pô, foi um sucesso absoluto, entendeu? Você trouxe esperança para a população. E as pesquisas, e aí que é engraçado, né? Em torno da narrativa, o pessoal tenta fazer uma pesquisa para tentar pegar ali o apoio público. Cara, o apoio público foi massivo, mais de 70%, 75% ali da população foi extremamente favorável à ação policial, especialmente quem vive na comunidade dominada. Isso precisa ser explorado. Então acho que a narrativa está aí, de escutar o povo e falar assim, cara, vamos combater esse negócio e vamos acabar com esse negócio, entendeu? E isso é importante para voltar da esperança para o resto voltar a funcionar. Pô, não é curioso, né? Mas assim, a gente reclama de várias coisas da economia brasileira, né? Pô, no Rio de Janeiro, 70% da energia é roubada. Você acha que por quê? Loucura, porque a população simplesmente decidiu no seu cerne que é caloteira, não quer pagar a Light? Não, cara. Ou a Enel, o Rio de Janeiro? Não, é porque a própria companhia não consegue ir cobrar aquele negócio. Você não chega nos lugares para cobrar energia. Tá? Então, não vai, não deixa. Saneamento enfrenta o mesmo problema. Entendeu? Você tem diversos problemas gigantescos para conseguir levar a infraestrutura básica, cobrar e dar dignidade, porque o crime organizado não deixa. Distribuição de gás, botijão de gás é dominado pelas milícias, né? Gato Net, pô, Gato Net já virou fonte de receita para os caras. Fonte de receita padrão, já virou tema de filme, etc. E todo mundo sabe que inclusive saiu recentemente, aí no último ano, teve muita notícia mostrando que todas as facções no Brasil inteiro estão dominando TV a cabo. É? Entendeu? Os caras estão indo forte, abrindo empresa, a Anatel não consegue regular, porque não é muito papel dela regular aquilo, toma pressão pública, às vezes, para fazer alguma coisa a respeito, mas isso é um problema de polícia. Cara, ela solta um comercial no horário nobre, e é o que eu posso fazer isso, de conscientização. Só um ponto, uma das empresas que a gente acompanha na demonstração, no call de resultado, ela comentou, ela falou, olha, a gente teve uma decepção excepcional aqui com o Nordeste por conta do crime organizado, tipo assim, simplesmente os caras cortaram o nosso fornecimento de internet e a gente não consegue cobrar, então todo o investimento e infraestrutura necessária pra gente levar conectividade, ligação, pô, internet, telefone e tal, para aquela região, foi evaporado, cara. Porque o Estado não consegue cumprir a função dele. Olha que loucura. Isso tá na base das empresas. Você escuta isso, casos, inúmeros casos disso. Pô, a lei de regularização fundiária, quando tava nas privatizações, eu trabalhei um pouco com isso. A gente tentou regularizar a maré, né? Fomos lá, fomos conhecer. Então, cara, aquilo 100% dominado pelas facções, cada pedaço da favela é uma facção diferente e tal. Para você fazer a regularização fundiária, você precisa levar infraestrutura. Como que você leva infraestrutura para um lugar que é 100% dominado pelo crime organizado? Não vai, você não consegue fazer licitação, concessão, a empresa não consegue performar os investimentos, entendeu? Vai derrubar um pedaço de construção e reconstruir em outro lugar. Olha o trabalho que deu aqui a favela do Moinho. Toda a operação lá que o Tarcísio fez. Pô, tinha inteligência e tinha informação clara de que tinha ali central de distribuição de tráfico de droga, entendeu? Dominado pelo PCC e etc., que era um lugar super estratégico para o crime organizado. E o pessoal tentou travar a operação ali do Tarcísio para desmanchar a favela do Moinho por questões de cultura, de racismo, de opressão, sei lá das quantas. Então não faz o mínimo sentido, entendeu? O que a gente está discutindo. Então, isso está enraizado em todos os lugares. Tá? Mas acho que dá para resolver. Assim, recentemente eu fiquei com muita esperança por conta da operação do Rio. O Rio de Janeiro acho que já agendou mais 8, 10 operações aí para os próximos meses, dias, semanas, sei lá. Então a gente tende a ter retomada de territórios pelo Estado. Aí tem que ter a segunda derivada, a terceira, né, para o negócio ser efetivo. E precisa ter coordenação. O governo federal, pô, precisa liberar recurso, precisa. E recurso não é dinheiro só. Libera gente, pô, põe o exército lá, põe a marinha, sei lá, põe alguma coisa, entendeu? É, o pessoal brinca, né, que o exército brasileiro só pinta calçada e etc. Pô, vai lá, vamos ocupar o negócio, entendeu? Põe em quartel, põe em escola, vamos fazer alguma coisa legal lá, sabe? É, e tem o ponto que esse PL antifacção, acho que a gente perdeu uma oportunidade da equiparação do grupo terrorista, mas só da mobilização nacional e do legislativo e você ter um apoio popular expressivo na pauta, eu acho que mostra que esse é o caminho, entendeu? Então eu tenho uma esperança e acho também que essa vai ser uma pauta ultra relevante e prioritária nas eleições do próximo ano e daqui pra frente, sabe, na agenda política. Então acho que a gente vai começar a achar um caminho e espero que as pessoas leiam os trabalhos mais isentos, né, que tragam mais números, menos opinião e que eles escutem especialistas em segurança pública que vivem a segurança pública, porque eu aqui eu sou curioso, eu sou nerd e vejo ali os resultados e tal, mas pô, como que a gente retoma a Rocinha? A Rocinha é dominada por tráfico, por exemplo. Sei lá, tem que falar com o exército, com o exército, com a marinha, com a aeronáutica e com o BOP, entendeu? Com quem lida com isso diariamente, com confronto, que sabe qual que é a dinâmica e qual que é a adrenalina que gera, a tensão que gera com você tomar um tiro de fuzil e etc, como que você penetra num território hostil, tem que escutar os caras, entendeu? Aí você pergunta pro pessoal da economia, pô, como que a gente ativa aqui o espírito empreendedor, como que a gente traz segurança jurídica, como que a gente faz linha de crédito segura que não vai ser deturpada, né? Chama banco, chama gestora, chama assessoria de investimento para as pessoas físicas fazer assessoria nos seus negócios, pô, chama o pessoal da saúde, vamos construir hospital, clínico, o que for, tem que chamar todo mundo, entendeu? Para cada um fazer ali seu pedacinho. E o judiciário tem que ajudar de manter essas pessoas presas, né? Combater lavagem de dinheiro, né? Combater sigilo bancário, né? E eu confesso, quando eu comecei a ler um pouco sobre essa parte de sigilo bancário, eu falei assim, cara, é meio absurdo, porque se alguém falasse para mim assim, pô, um empregador meu, porque isso não é permitido pela lei, é meio absurdo. Ah, posso ter acesso à sua conta do banco para ver se não faz nada? Eu falei, fica à vontade, cara, que é o... a senha aí do aplicativo, só não podendo fazer saque e transferência, pô, olha, entendeu? Você não precisa saber exatamente onde eu gosto. Assim, eu não me sinto muito incomodado da Polícia Federal poder acessar minha conta bancária. Sim. Entendeu? Beleza. Quem fica incomodado é quem talvez deva alguma coisa. A Polícia Federal, né? Tipo, pô. Eu acho legal a gente ter um certo nível de sigilo bancário, de prioridade e tal, mas, pô, numa suspeita, a sua cidade tá ali com uma suspeita de todo mundo envolvido no crime organizado. Precisamos quebrar o sigilo bancário para separar o joio do trigo. Pô, fica à vontade, cara, vai lá, vai olhar, depois de resolvido o problema, separou, reestabelece o meu direito e o meu sigilo. Não, mas deveria ser fácil para a polícia e para o Estado conseguir acessar as informações e mapear tudo, né? Isso não é. Você para ali em 2, 3 contas, o dinheiro desaparece, o acesso à informação desaparece. Por isso que a gente tem e tudo digitalizado, né? Então, pô, a gente tem corrupção no país, a gente tem crime organizado, não é por falta de ferramenta, entendeu? É porque a legislação não permite a ferramenta ser utilizada. Excelente, cara. Pô, porrada, hein? Deixa eu dizer, não sei se eu fiquei muito animado. É, tem que ter esperança. Tem que ter esperança, mas é que você foi falando dos problemas. Minha filha tem um ano. Esse é um problema estrutural que, por ser estrutural, parece que virou paisagem e muito tempo foi tratado como paisagem. Aí, eventos recentes, parece que o colocaram na prateleira de conjuntural também. E E aí as coisas, quando são conjunturais no Brasil, aí a turma começa a se mobilizar. Uhum. Espero que sim, porque, cara, a outra opção, assim, é inadmissível. Então, minha filha tem um ano. Como que eu vou chegar pra minha filha e falar assim, filho, o país que você mora é zoado. Então, uhum. Não tem o que fazer. Você vai ter um celular, vão te roubar, e você tem que aprender que você não pode dar mole, que você tem que ficar esperto. Cara, isso não pode ser cultura. Entendeu? É engraçado na piada do boteco lá no Rio de Janeiro. Pô, deu mole. Aí deu mole também, né? Que é o quê? Pô, não pode ser normal. O meu mais velho tem 9 anos. Ele tem um celularzinho dele. Uhum. Né? E quando passeamos, ele já vai no bolso. Ele tá no carro, bonitinho lá. Aí chegou no lugar, pai, no bolso. Pai, no bolso. Aí a gente foi pra Europa de férias. E aí, logo que ele chegou, com isso entranhado, né, na rua, pai no bolso, falei, não, Pedro, aqui você não precisa disso, pode ficar sossegado. Né? E aí, quando voltamos pro Brasil, ele já tava com aquele espírito já de europeu. Eu falei, não, Pedro, a gente voltou pra casa, bolso. Não, e esse é um dos fatores, inclusive, cara, por exemplo, né, e aí é uma opinião pessoal, mas imagino, conversando com colegas, imagino que isso deva se refletir. Pô, eu tenho preocupação em ter filhos num país assim. Porque se você já fica preocupado com você, com sua esposa, com seu cônjuge e tudo mais, imagina quando você não fica preocupado com seu filho. Você fala, pô, colocar. E aí você, o filho, e caraca, você já fica mega preocupado com seus amigos, familiares. Imagina com seu filho, cara. Pô, como é que vai ser nesse país, nessa situação? Não, só vou ter filho quando eu conseguir ter condições de me isolar ou morar num lugar extremamente seguro, num condomínio extremamente fechado, pagar uma escola... Pô, muito cara que fica isolada e tem a segurança, pô, você fica, isso vai afetando você de um jeito, cara, você fica, começa a ficar maluco, sabe, no lugar que você mora, ou ter filho, com decisões que parecem ser cotidianas, pô, o europeu, o cara fala, quê? Você tá pensando nisso, né, tipo, pô, não, e vai afetando todos os aspectos da nossa vida. Você não pode ter relógio, você começa a comprar um relógio original e o falsificado para diminuir o dano se você for roubado, né, você começa, a gente normalizou ter carro blindado. Uhum. O crescimento de venda e de registro de carro blindado é irracional, entendeu? É um absurdo você viver que agora um item de necessidade básica, cada vez mais um desejo da população das grandes cidades, é ter um carro blindado. Eu, pô, isso é coisa de exército, cara. Isso é coisa de força arma. Você precisa de uma autorização do exército, entendeu? Uhum. Pra ter um carro blindado. Não era pra ser assim. Uhum. Não era pra você ter esse tipo de problema. Não era pra ser desejo, tá? Na sua lixinha de Papai Noel, não era pra estar isso. Isso, entendeu? Deveria ser um absurdo completo, entendeu? Uhum. Você precisar de um carro blindado. Deveria ser uma autoridade de Estado, hein? Ter um risco de vida, né? São coisas muito... Quem tem carro blindado, normalmente, em países normais, são pessoas que têm ameaça terrorista. Uhum. Pô, o presidente dos Estados Unidos, pô, grupos terroristas tentam matar o presidente dos Estados Unidos todo santo dia, né? Uhum. Ou o primeiro-ministro do Reino Unido, etc. Então eles estão fugindo de terroristas, uhum. De pessoas absurdas. No Brasil, não. A gente tá comprando carro blindado pra fugir de vítima da sociedade. Lógico que é terrorista, cara. Uhum. O cara tá com um arsenal ali no bolso, entendeu? Uhum. Não faz sentido. Cara, loucura, né? Loucura. Pra bastante reflexão hoje. Bastante, cara. Mas, pô, queria agradecer, Felipão. Excepcional, acho que deu clareza. Tem alguma coisa que você acha que você trouxe de relevante, que você leu, que faltou a gente abordar? Não, acho que a gente falou de tudo. Queria agradecer muito o convite aí e o espaço e a oportunidade para poder falar de um tema que eu me preocupo e gosto bastante. Imagina, cara, só agradecer a sua participação, né? De novo, a disponibilidade de vir até aqui e parabenizar, porque é difícil a gente encontrar, né, economista que foge do básico. Que a gente chama do básico, assim, né? Que lógico, pelo amor de Deus, eu não tô diminuindo não é, o trabalho de ninguém. É o que a turma gosta de falar. Exato, né? Que é inflação, PCA, fiscal, endividamento, orçamento público e tudo mais. Mas o Felipe é um cara, pô, excepcional e é o que você comentou. Acho que você é um econometrista, né? Acho que você der na mão dele. Isso é legal, talvez você não conheça muito o trabalho de um econometrista, mas o econometrista, acho que o que você falar pra ele. Pô, queria conversar sobre isso. Vai procurar paper, vai procurar literatura, vai encontrar e vai trazer resultados embasados em dados, que é onde você deve, pô, se basear para dar algum tipo de opinião, ou para, na verdade, né, não para dar algum tipo de opinião, mas para embasar a sua opinião, porque é que verdadeiramente aponta o que funciona, o que não funciona, pô, para sair do superficial, sabe? E você contar com um econometrista É a melhor coisa. Por isso o Felipão vai estar aí mais vezes, cara. De novo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado por estar aí. Você tem algum lugar que você compartilha aí suas visões, suas ideias, publicamente, seus relatórios aí, sobre macro, sobre o fiscal, que você também faz isso, né, além de tudo. Sim. É, eu estou usando bastante agora o LinkedIn para mostrar algumas análises, alguns números que eu gero. Às vezes, de curiosidade, eu estou com a mania de pelo menos uma vez por semana pegar algum paper que eu li, que eu acho interessante, questão macro ou não, e compartilhar ali fazendo alguma reflexão. Então, hoje o paper do dia era efeito da endividamento e inadimplência das famílias na condução da política monetária. E o pessoal fala assim, inadimplência aumentou, desacelera a economia, facilita a vida do Banco Central. Esse paper do Banco da Inglaterra mostra que não necessariamente, que às vezes você tem uma pressão de aumento de juros por conta de risco sistêmico. E aí o cara levava a discussão ali, é o Banco Central da Inglaterra, discutindo endividamento. Então, toda semana eu coloco a criminalidade, política monetária, consumo, aparece lá um paper diferente publicado. Como é que você tá no LinkedIn, só pra galera? Felipe Tavares. Felipe Tavares, né? É. Show de bola, economista-chefe da BGC, tá lá, né? Isso. Combinado. Felipão, de novo, muito obrigado. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Prazer te receber aqui, Ricardão. Joguei, valeu, mais um. Junto. Isso aí, mais um. E muito obrigado a você que nos acompanha todas as sextas-feiras. Lembrando, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio. A gente está numa sequência excepcional de episódios. Olha, e a turma do Spotify, audiência lá em cima, mas e as inscrições? É. Se inscrevam no canal, por favor, hein? Pô, vocês são os ouvintes aí que, cara, assim, sei lá, 90% da galera começa a escutar e termina todos os episódios. Um número absurdo. Só tá faltando se inscrever, hein? E sei lá, tipo assim, mais de papo de 100 mil pessoas por mês. Exato. É um negócio bizarro. Então, Felipão, às vezes a pessoa vai te reconhecer só pela voz, tá? Não é pela imagem. Boa, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.